Introdução ao workshop número 458. Raios cósmicos e macro e micro e totalidade. Há tantos assuntos ensinados neste workshop que, para a introdução, vamos apenas rever algumas coisas. Você pode passar muito tempo com esses preciosos ensinamentos aqui. A parte principal para continuarmos a aprofundar são os raios cósmicos, como vamos abri-los e usá-los para a nossa aventura viajando pelo universo. Vamos começar com a bela imagem que o Sr. Cash nos deu de ver os raios cósmicos interagir com o buscador de conhecimento que está construindo o sistema de raios cósmicos. Foi como algo como um filme de ficção científica. Os raios coloridos iam do sistema para o buscador de conhecimento, como quando você toca uma daquelas bolas de plasma e todos os pequenos raios de luz coloridos ficam dançando ao redor do seu dedo. Então ele viu os raios cósmicos voltando do buscador de conhecimento para o sistema. É como uma troca de energia e ser parte de algo maior. Isso faz você se perguntar o que estava acontecendo na cabeça daquele buscador de conhecimento. Será que os raios cósmicos lhe dariam o poder de que seus pensamentos se tornariam realidade? Mas talvez ele não estivesse consciente que os raios o penetravam da maneira como o Sr. Cash estava vendo isso. Quão rapidamente tudo isso está avançando? Porque neste workshop, ele anunciou que a tecnologia de raios cósmicos está disponível agora no tamanho de uma bateria de 9 volts. Esta patente de 20 anos foi agora alcançada, e quando os buscadores de conhecimento entenderem o conhecimento que tem nela, ela será liberada para nós. Na verdade, seremos capazes de fazê-las nós mesmos. Teremos acesso aos raios cósmicos para elevar nossas almas e para que todas as nossas necessidades energéticas sejam atendidos para vivermos. Os raios cósmicos alimentarão nossas almas e a alma alimentará a fisicalidade. Na verdade, já estamos usando os raios cósmicos em nosso corpo. Uma maneira como o ganho se converte em um gás, que então interage com as camadas da pele e se transforma em odor. Você já notou que todos nós temos um odor único? Me refiro à totalidade do nosso odor, que vem com o que somos. Cada um de nós tem um cheiro. Talvez o cheiro reflita uma força de campo particular e que nos conectamos emocionalmente com certos odores, enquanto que com outros, não. Também notei que existe um cheiro particular que acompanha o envelhecimento. Todas essas coisas mudam com o tempo porque vêm de interações dinâmicas de plasma. Isso faz parte de se tornar consciente de como os campos interagem. Este workshop deu uma compreensão mais profunda do macro dentro do micro, mas é sutil. Por exemplo, experimentamos os raios no céu, o macro, e mais tarde isso se tornou a eletricidade invisível, o micro, que faz nossos computadores funcionarem hoje. E os computadores são uma cópia do cérebro, que opera todas as funções em nosso corpo. É um padrão essencial repetido, mas não estávamos cientes disso. Nós não tínhamos o conhecimento. Agora nós temos. Ele nos mostrou a garrafa de Coca-Cola lá atrás, que produzia voltagem e corrente. A unidade de aprimoramento é uma cópia dela, e os capacetes são como aqueles paraquedas de nano que tinham dentro dessa garrafa. São todos a mesma coisa, mas os chamamos por nomes diferentes. E por isso, assim, acabamos ficando confusos. O Sr. Cash se refere constantemente sobre sermos capazes de compreender a totalidade. Meu entendimento é que todas essas diferentes relações macro e micro vêm das mesmas interações de campo, mas têm uma aparência física diferente, de modo que não vemos que elas estão conectadas umas com as outras. É como se você pudesse entender a totalidade, ou melhor dizendo, sentir a totalidade. Então você sente as interações de campo invisíveis e como elas levam à criação de tudo. Na verdade é muito simples, mas como tudo está interligado, para a mente parece tudo muito complexo. E então os ensinamentos sempre nos trazem de volta a nós mesmos, que a essência de quem somos é essa totalidade. A beleza dos ensinamentos da Fundação Cash é que eles não são apenas uma ideia. Há tecnologia repetível para acompanhar isso. Agora, com as novas unidades de energia microplasma, poderemos sentir e mudar nossas vidas com elas. Quando você segura algo em sua mão e sente o poder e o que isso pode fazer, todas as dúvidas desaparecem. Mais adiante, descobriremos que isso já estava dentro de nós. É o mesmo com o processo de transmutação. Uma vez mostrado publicamente, o jogo todo muda. Uma das coisas que bloqueia o nosso progresso é agarrarmos-nos aos traumas vividos na infância. Isto foi um pouco mais aberto nesse workshop. Os traumas são armazenados no cérebro, mas depende realmente de como o percebemos e o que fazemos com ele e se o consideramos um trauma. Uau, isso nos dá muito poder para viver nossa vida através de nossos verdadeiros desejos. A fisicalidade armazena a experiência no próprio lugar em que é tocada por isso, por aquela experiência. Isso significa que as células do corpo se lembram do que acontece com elas. Ele também diz que o que toca a alma se torna parte dela. Portanto, se uma emoção toca seu coração ou seu estômago, então esse lugar armazena isso. Assim, agora podemos entender por que as experiências provocam certos sentimentos em diferentes partes do nosso corpo. Ao lidar com elas, podemos mudá-las. Tipo, se você tratar uma queimadura imediatamente com certos ganhos, não vai deixar cicatriz porque a emoção está saciada. Isso significa que também podemos satisfazer as emoções de nossos traumas de infância. Então eles se tornam parte do que somos, mas de uma maneira boa, e de uma maneira que podemos ajudar outros com o mesmo problema. Estas foram as partes principais do workshop que eu queria compartilhar, mas há muito mais aqui. O Sr. Cash mencionou uma espécie de pássaro também que voa através do universo. Será que existe um pássaro que voa através do universo no nosso corpo? O macro no micro. Talvez seja microscópico e plasmático, que não esteja restrito pela fisicalidade. A criança de Mitra nasceu no dia 6 de dezembro. O Sr. Cash deu a um buscador de conhecimento a experiência de se alimentar através dos campos. Ele disse que sentiu o sabor da manga e o estômago se moveu como se tivesse comida ali. O mesmo pode acontecer em um sonho. Você acorda e seu estômago está funcionando. Foi dada uma explicação também mais detalhada sobre a aura. É a interação dos raios cósmicos com os campos do nosso corpo, como a Terra e o Sol. Também podemos alimentar a fisicalidade através da aura, mas é mais complicado. É mais fácil alimentar o sol do corpo através dos raios cósmicos. Então a alma do homem alimenta todas as células. Da mesma forma, você pode receber os campos de um gancho sem tocá-lo. Este workshop é um banquete para a alma. Por favor, aproveite. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop de buscadores de conhecimento de número 458. Quando você viaja no espaço e pousa em um planeta, a vida, na maioria dos casos, já terá sido criada, o que ditará assim os parâmetros de sua existência ali. A vida já terá passado pelo processo de maturidade, criação de um cérebro, de órgãos e de emoções. Ela também terá criado outros tipos de interações, tais como idiomas e muitas outras coisas. Você se manifestará naquele lugar e tempo, de uma maneira completa com tudo que você precisa para sobreviver. Isto é, se você decidir entrar na dimensão da tangibilidade ou da fisicalidade. O que aconteceria com você se as energias que você precisa para a emoção do amor não existirem naquele planeta? Ou as energias de que você precisa para criar um rim? Ou o campo de força para criar um fígado e faz com que ele seja ali um metal duro e sólido naquela posição, o seu fígado? Ou a força para manter seus intestinos unidos, que é um estado gasoso? O que acontece com você? Como você muda? E de que forma tudo isso se fixa corretamente, de acordo com a posição e o tempo? De certa forma, você não nasce de milhões de anos de evolução. Quando você chega lá, o planeta já evoluiu e criou vida nessa posição no universo. Você se manifestará lá de acordo com a inércia daquele lugar. A outra dimensão da inércia que o homem não conhece é a chamada inércia magnética plasmática. É diferente do estado de inércia da matéria que temos aqui na Terra. No espaço, temos a inércia de campo magnético, que se comporta de forma totalmente diferente. É dinâmica e está sempre se ajustando às condições do espaço-tempo. Você não aparecerá necessariamente no planeta. Em vez disso, Você aparecerá em um campo de plasma que sustenta a vida, mas não tem tangibilidade. Nós conhecemos esta vida porque a NASA já gravou isso na atmosfera superior deste planeta. Os astronautas gravaram campos de energia não dimensionais movendo-se para cima e para baixo dentro da atmosfera superior da Terra. Há também vida existente na atmosfera do Sistema Solar. Sempre procuramos no espaço por asteroides e meteoritos. Nunca procuramos por esses pacotes de energia, porque não temos as ferramentas para medi-los. Mas medimos pacotes de energia vindos do Sol, que criam estragos com os satélites. Existem outros pacotes de energia viva que estão evoluindo constantemente, além da atmosfera terrestre dentro do Sistema Solar. Cada ambiente do Sistema Solar tem estruturas de vida diferentes, assim como nós temos neste planeta. Neste planeta temos clima quente e frio, neve, florestas e desertos, entre outros. A mesma estrutura de vida existe em todo o universo e galáxia e até mesmo em nosso Sistema Solar, mas sem a dimensão do estado da matéria. Gradualmente vamos entender tudo isso, mas temos que estar preparados para todo tipo de coisas novas no universo e não ficar ignorando essas coisas e não tomar a posição de que é impossível que essas coisas existam. Quando você se torna um homem do espaço, a forma como vocês, como buscadores de conhecimento, estão gradualmente se desenvolvendo para isso, vocês têm que aceitar tudo que vocês veem. Vocês têm que manter a mente aberta, porque vocês trabalham através dos campos de energia e da alma. Quando vocês estão abertos a isso, vocês não têm nada a temer. Dissemos isto quando fizemos as simulações de voo, que ouviremos tudo, tudo que alguém disser, porque é a experiência deles ali. Nós não rimos nem fizemos uma piada sobre isso, porque eles passaram pela transmutação e não nós. Foi a experiência deles e nós estávamos lá com a mente aberta. Ouvimos as pessoas dizendo que elas eram meio sereias e os dois amantes estavam no colo um do outro. Como buscador de conhecimento, nos tornamos de mente aberta em relação à tecnologia e aos ensinamentos. Nenhum de vocês saiu da unidade de moramento e deixou de lado suas experiências ou negou que elas aconteceram. Não há limitação na dimensão da criação. Parte do ensinamento de hoje é sobre isso. À medida que mais e mais de vocês se tornarem passageiros do espaço, vocês entenderão os raios cósmicos, qual é a força deles, como usá-los para elevar sua alma e sua posição. Vocês aprenderão como podem manipular a compreensão das emoções do homem com os raios cósmicos, então encontrarão novas dimensões de amor, interação e novas maneiras de dar. Ontem eu estava no laboratório onde os novos sistemas estão sendo construídos. Entrei no laboratório como um homem e pude sentir a emoção dos raios cósmicos e como eles estão irradiando através do laboratório. Os dois sistemas estão a menos de meio metro um do outro. Um está desmontado e o outro está meio desmontado. Um recebeu a unidade da cabeça para a transmutação e um recebeu o sistema de produção de raios cósmicos. Isso faz você sentir que o homem está ficando pronto para a maturidade de se tornar parte da comunidade universal. Não é apenas por ter um OVNI e apertar a mão de alienígenas que você se torna parte da comunidade universal. A parte principal de fazer parte da comunidade universal são as energias que você recebe. São aqueles 80% que você negou toda a sua vida. Agora você vai vir e interagir com a comunidade universal. É como a maneira como você toma comprimidos de vitaminas para obter certas energias que você precisa para a sua condição física. Você se tornará sábio em quais campos você levará para melhorar e elevar parte da alma de você, o que lhe dará mais. Você será capaz de interagir mais. Os buscadores de conhecimento trabalhando na produção destes novos sistemas estão sendo tocados pelos raios cósmicos, porque eles não podem fugir. Está no espaço que eles se movem constantemente para dentro e para fora. Alguns campos estão concentrados e alguns estão metade dentro do sistema e metade fora do sistema. Você interage com eles quando passa por eles. É como passar entre as duas pinturas gigantes que lhe mostramos antes. Estes campos estão dando novas dimensões, novas emoções e nova compreensão da tecnologia. Não adianta colocar essas unidades em linhas dentro de 3 ou 4 semanas se você não entender do que elas são e do que o sistema é capaz. Quando você entrar nelas, você virá a entender a totalidade. Você saberá quais campos receber do sistema e onde se posicionar para elevar sua alma na dimensão da alegria, da doação, e que força de amor você quer na dimensão da transmutação. Estes sistemas criarão raios cósmicos, e eles combinam com coisas diferentes. Alguns campos estão ligados ao planeta Zeus, à Lua ou a outro universo. Gradualmente, ao longo das próximas décadas e centenas de anos, o homem compreenderá a totalidade. Mas por enquanto, a totalidade não é apenas ser uma alma satélite para visitar a África ou outra parte deste mundo. É ir para outras partes do universo para ver como se sente, como você se sente e o que você pode acrescentar ou tirar dessa posição para que você possa dar mais de volta a ela. O homem precisa aprender sobre um novo sistema de abastecimento de combustível usando raios cósmicos. Já vimos e brincamos com isso, mas nunca entendemos isso. Você chama isso de aura, ou os campos ao redor do seu corpo. Estes campos não podem existir se os campos de fora não interagirem com os campos do seu corpo físico. A interação dos campos, ou da luz, no nível da cabeça que contém a alma, é diferente do que no corpo abaixo da cabeça. O corpo interage com diferentes raios cósmicos e absorve e irradia diferentes raios. Sua camada de pele o protege dos raios cósmicos e de outros campos dos quais seu corpo não precisa. Se você for invadido pelos campos da maneira errada, o que acontecerá com você se você receber campos que você não deveria receber? Então vemos interações diferentes. Os médicos de hoje nos dizem que vem câncer na área onde a incisão foi feita. Sim, houve uma mutação, mas de que forma ocorreu isso? Que campos estavam disponíveis para serem absorvidos pelo corpo naquele momento? Os cientistas colocam potes nas profundezas da Terra para ver se conseguem registrar os neutrinos. Agora o pote é você. E os neutrinos são os campos do cosmos que passam por você como se você fosse nada. Como os campos irão interagir conosco e que efeito eles terão sobre nós? Vemos altas taxas de suicídio nos países escandinavos, porque durante os longos invernos escuros, eles não recebem os campos corretos dos raios cósmicos para que a alma seja elevada. Enquanto que no calor das selvas da África e do Brasil, as pessoas recebem raios cósmicos diferentes e os vemos dançando nas aldeias e sendo pessoas felizes. Elas receberam raios cósmicos diferentes, o que afeta sim sua alma e emoção. Em dias ensolarados você acorda feliz, mas nos dias de inverno você pode se sentir miserável, porque certos raios cósmicos que você precisa não estão lá. No entanto, você mesmo pode criar eles. Será que importa se você se apaixona no verão ou no inverno? Existe um efeito diferente? Estas são coisas que nós, como buscadores de conhecimento, temos que entender sobre o novo conhecimento da criação e a nova compreensão da vida. Quanto mais eu entro no ambiente da nova unidade de aprimoramento que está sendo construída, mais eu vejo como a humanidade está gradualmente se preparando para essa etapa seguinte. Entrar em uma nova unidade de aprimoramento é como entrar em um universo separado, porque nós preditamos as condições dos raios cósmicos nelas. Ao mudar a condição ou absorção dos raios cósmicos, podemos mudar seu humor, sua compreensão e como você interage com a comunidade universal. Aqueles de vocês que se registraram para móvel, para o sistema móvel, para alma satélite e viagens espaciais sentirão estas mudanças quando entrarem. Então veremos como a humanidade irá para o próximo passo de entender um novo conhecimento. No passado, não sabíamos que existia corrente elétrica, nem sobre os computadores. Mais tarde, viemos a entender a eletricidade e depois construímos os computadores. Então percebemos, oh meu Deus, eles têm estado aqui o tempo todo. O relâmpago no céu era a eletricidade e o computador era nosso cérebro controlando o funcionamento das células e transmitindo todas as informações. Nós não fizemos nada de novo. Ao entender um pequeno processo da criação, fomos capazes de replicar isso de diferentes maneiras. E agora entendemos que, na verdade, replicamos aquilo com que já convivíamos. Será o mesmo com a tecnologia espacial do futuro, quando viajarmos a extensão deste universo através dos campos e não por voo. A humanidade até agora olhava para os OVNIs como sendo tão avançados, porque eles viajam tão rápido, mas é como um homem que vive na aldeia com um burro, e ele se maravilha com os caras da cidade que tem a bicicleta e dirige um carro. Você lá é aquele homem no burro e acha que o cara da bicicleta ou do carro é muito avançado, mas há outros homens que viajam em jatos, tecnologia espacial de foguetes e o resto. Estamos chegando ao ponto em que nem mesmo a dimensão da fisicalidade precisa confirmar a sua existência. É um conhecimento diferente, mas de certa forma é o mesmo entendimento. Quando o homem vier a compreender uma fração da totalidade do conhecimento da criação, ele se tornará parte desta estrutura. Isto é o que está sobre a mesa hoje. Ontem, ao olhar para os novos sistemas na fábrica e tendo acabado de ver os sistemas atual no centro, percebi que era como olhar para um burro e depois para um carro, apesar de ambos terem sido construídos no mesmo ambiente. O conhecimento adquirido criou uma lacuna de emoções. As coisas novas que aprendemos criaram essa lacuna. Os novos sistemas se parecem com os antigos, nada mudou, talvez seja um pouco maior, mas o avanço tecnológico é compreender a essência da criação. É como a diferença entre a propulsão do burro e a propulsão de um foguete. Os sistemas que temos agora, quando comparados com o que está sendo desenvolvido, é literalmente como se o homem ainda nem tivesse aprendido a andar, muito menos a montar em um burro. Não estamos esperando completar tudo passo a passo e depois esperar que o homem alcance isso. Estamos completando a tecnologia de forma que o homem literalmente caminhe para a dimensão do espaço. Aqueles de vocês que passarem por isso entenderão o quão avançado isto realmente é. Estamos nos preparando para o primeiro americano entrar na Áustria através do novo sistema. Como ele vai chegar? Que nível de seu conhecimento ou características humanas ele trará consigo? Será que ele aparecerá na Áustria com características germânicas, como cabelo preto e olhos azuis e qualquer outra coisa? Será que ele falaria alemão fluente? Será que ainda o reconheceríamos como o homem que tiramos lá dos Estados Unidos? Será que as emoções que ele carregava, seriam as mesmas de antes de sair de sua casa? Nossos dois primeiros mozãs serão enviados à Lua. Esperamos que no início do ano novo, assim que pudermos completar os outros testes. Como eles chegaram à Lua? Eles são um casal russo e um europeu. Como nós os veríamos e como eles se verão? Será que eles poderão se encontrar na Lua? Mesmo que os transmutemos de mãos dadas, será que eles aparecerão no mesmo lugar, ou um estará no norte e o outro no sul da Lua? Será que eles estarão chorando procurando um ao outro? Ou eles chegam como duas almas e então nós os vemos? Quando os trouxermos de volta à mesma posição e esperaremos ver as mesmas pessoas de volta ali? Mas será que suas emoções serão as mesmas? Será que serão elevadas na dimensão da alma? Ainda não temos o suficiente de vocês registrados para a viagem espacial. Precisamos de muito mais de vocês para participar. Então, qual será o próximo passo? Como os governos vão lidar com isso? Como nós, como humanidade, vamos lidar com esta nova mudança? É um novo conhecimento, uma nova escola de pensamentos, uma nova linguagem e é uma nova tecnologia. Tentamos colocar parâmetros humanos em torno disso para pensar que estamos no controle disso. Governar não conta quando sua alma não tem dimensão. Governar não conta quando não entendemos a nós mesmos. Qual seria a posição e a condição de chegada? Será que nosso oficial de imigração em Lins procurará o homem da foto no passaporte? E se um gato aparece na zona de desembarque porque o viajante queria ver como os gatos vivem na Áustria e ele chega como um gato? Será que o oficial vai pedir o passaporte? Os gatos não têm passaporte. Então, quando ele caminha para fora na dimensão da abertura em Lins, ele decide ver como é ser humano e ele se converte. Ele pode fazer isso porque ele alcançou a compreensão do conhecimento. Todos esses controles, como passaportes, fronteiras, dinheiro, tudo mais que o homem criou para si mesmo, saem pela janela. Se eu posso viajar na dimensão da alma, então eu também posso mudar a forma da fisicalidade. Se eu chegar sem dinheiro, sei como mudar a força dos campos para que eu possa aparecer e desaparecer. Então posso entrar em uma máquina de ATM, um caixa eletrônico, pegar alguns milhares de euros, ninguém, nem mesmo a máquina vai sentir que um punhado de milhares de euros saiu daquela caixa ali. Agora você deve começar a entender as implicações da nova tecnologia. Temos que entender a exatidão e o quão correto é isso tudo, do que fazemos com isso e de onde e onde essa tecnologia nos levará. Um buscador de conhecimento disse: o Sr. Cash diz para pensar, falar e fazer o bem. Sim, nós fazemos, mas fazemos de acordo com o que você nos diz ser a verdade e compartilhamos essa verdade com os outros. É assim que vai ser. Você vai entender a verdade por si mesmo. Quando você usa os sistemas, você sabe os parâmetros e como se conduzir. A Lua e outras dimensões não têm bancos ou restaurantes. Como você vai sobreviver nesse ambiente? Eles têm sua própria maneira de sobreviver. Mas para você sobreviver lá, você terá acesso à energia universal e se alimentará através da alma. Mas você finge ser um deles lá e faz o que eles fazem. Ontem pude ver a alma da nova estrutura e a nova vida. A vida da qual nós, como raça humana, não estamos conscientes. Eu vi um de nossos buscadores de conhecimento que está construindo esses sistemas almoçando. Foi incrível como eu o vi, e pude ver como ele se via. Parecia que ele era uma daquelas bolas de plasma onde se vê as luzes coloridas indo do ímã central para a borda. As luzes iam do sistema para ele e depois voltavam para o sistema. A fonte da essência do novo sistema espacial é muito parecida com aquelas bolas de plasma. Agora essa bola é sua alma, e é você quem decide com qual reator ou com qual espaço, tempo e posição você quer interagir. Sempre pensamos que o relâmpago vinha do céu, mas na verdade o relâmpago começa na Terra e sobe. Agora aquele para-raios da Terra é você, é a sua alma dentro de sua fisicalidade. Aonde você quer que ela se conecte? Agora você tem uma escolha. As primeiras vezes que você tentar, você pode se queimar. Ou pode acabar em algum lugar que você não quer ir. Mas você sempre sabe que a referência é a Terra. Então você pode voltar atrás e tentar novamente. Seja qual for a força do campo que você consiga viajar, com isso você sobreviverá, saboreará e desfrutará da experiência. Na estrutura da nova tecnologia espacial, nós fazemos tudo com os raios cósmicos. Não estamos trabalhando com centenas de bilhões de Tesla. Ao invés disso, trabalhamos com os campos pico magnético. Não vemos mudanças na pressão atmosférica do modo como vemos na Terra. Sentimos pressões plasmáticas magnéticas, a forma como muda no campo do nosso estômago. A melhor maneira de entender como a dimensão cósmica dos campos funciona em seu corpo é através do odor que se produz. Quando seu corpo produz um gás, primeiro ele muda de um gás gans para gás e depois para um odor. Seu corpo é um exemplo vivo da interação dos campos com os raios cósmicos, tanto no estado da matéria quanto no estado plasmático. Mas você nunca entendeu isso. Nós nunca analisamos como os odores são formados pelo corpo, que é feito de gans. Devido à construção e processo das camadas da pele, o gans se tornou um gás, e então, através da última camada da pele em interação com o ambiente, torna-se assim um odor. Somos um exemplo vivo de transformações do campo de raios cósmicos, mas nunca entendemos isso. Apenas andamos por aí tentando silenciar o som do gás, não deixando passar pela última transformação. Temos que entender também a aura, que é a interação dos campos do corpo coletivo. Ensinei demais a vocês para deixá-los permanecer ignorantes. Na semana passada, um buscador de conhecimento dirigiu um longo caminho desde o norte da Alemanha para estar aqui. Pedi para ele que comesse alguma coisa, o que quisesse comer. Ele disse que provou a manga e podia sentir em sua boca e passando pelo seu estômago. Com aquela emoção de se alimentar, Ele já estava realmente absorvendo a energia e a sensação confirmada para si mesmo de que a fisicalidade recebeu. Será que ele também poderia recebê-la sem realmente ter que confirmá-la na dimensão física? Não é isso o sonho? Quando você interage e vê algo como um sonho? Mas agora você faz isso no estado de vigília, quando está acordado. Você dá realidade ao sonho e agora ele se torna uma realidade de comer de fato? Quantos de vocês já tiveram sonhos onde foram a um restaurante e comeram a comida mais bela? Quando acordaram, vocês sentiram que seu estômago estava funcionando? Mesmo tendo sido um sonho, você mudou o senso de emoção. Desta vez você está mudando a essência da alma da fisicalidade, porque você está no controle e você quer sentir isso. Agora você entende como montamos os sistemas. Quando eu peço que seja feito, é feito. Não é uma instalação psicológica, é para você entender em que canais você quer abrir. Por que ele sentiu a manga, mas não uma maçã, por exemplo? Porque naquele momento, os campos que o corpo precisava estavam na força do que a manga lhe dá. Então entramos numa nova dimensão da vida e do conhecimento. Não podemos simplesmente dizer que isso aconteceu acidentalmente. Vemos como quando podemos fortalecer a alma, então isso muda até mesmo as condições psicossomáticas em nosso corpo. Nós lhe ensinamos que 80% da energia vem do meio ambiente, e agora você vê como essa energia é poderosa e como você pode recebê-la, e que nós podemos parar o consumo dos 20%. Entendendo o novo processo dos raios cósmicos e a interação dos campos cósmicos na estrutura da alma do homem, na fisicalidade do homem neste planeta e além, se tornará seu entendimento, prazer e sua forma de sobrevivência. O que você faria se você aparecesse em outro planeta e os habitantes tivessem a tecnologia para capturar sua alma? Ou se eles o capturassem, eles poderiam saber ou eles poderiam não saber se você tem uma alma. Mas agora você se tornou um macaco no zoológico deles ou um peixe em um tanque. Você seria capaz de se transmutar para fora dali? Ou você permaneceria no zoológico deles pelo resto de sua vida, ou o que quer que isso seja? Quanta conexão você já desenvolveu entre a alma da fisicalidade, alma do homem e a dimensão da fisicalidade do homem ou da entidade que você poderia sim se transmutar entre a alma e a fisicalidade, dependendo da interação dos campos? Digamos que eu venho aqui à Terra com uma força de alma nesta posição, que dita que eu seria um cão. Mas eu não quero ser um cão, eu quero ser um homem. Como posso mudar isso para que eu apareça como um homem? Este é o próximo passo no desenvolvimento. Até que ponto a humanidade entenderá a nova ciência e o novo conhecimento? Como eu disse muitas vezes, nós não somos profetas, somos professores universais. Aquele Mete, ou Messias, que você está esperando, está em seus próprios sonhos, está em sua própria compreensão. Para nós, somos mensageiros do conhecimento do universo e compartilhamos esse conhecimento. Quanto você toma e quanto você evolui para poder entender e desfrutar mais, isso depende de você. Não adianta ir a um homem nas aldeias mais remotas da África e tentar explicar a beleza das cataratas do Niágara, a menos que você mesmo tenha realmente estado lá e sentido a emoção do lugar. Da mesma forma como é a sensação de um arranha-céu ou de estar em um jato jumbo, não terá nenhum significado para ele, porque ele não foi educado para isso, ou não teve uma televisão ou um telefone celular para ver que tais coisas existem e que ele deseja sentir como é fazer parte disso. Como posso explicar para você como é estar apaixonado se você ainda não experimentou o que é o amor? Porque você nunca foi ensinado sobre isso, você é ignorante e nunca se deparou com isso e você nunca teve sequer a intenção de descobrir isso. Então quando você se apaixona, você vai dizer: olha só, era disso que aquele cara estava falando. Tudo que lhe digo é: apaixone-se por sua alma e pela alma da fisicalidade, para que vocês possam viver juntos em qualquer dimensão do universo. Nas próximas semanas, quando transmutarmos você de uma unidade para outra, ou dos Estados Unidos para Lins, ou daqui para a Lua, Marte e mais além, você será o último homem de pé nessa posição. Como você vai sobreviver? Como você usará o conhecimento que tem para sobreviver? Ou você se manifestaria como meio homem, porque você não entende o resto do conhecimento naquele momento, lugar e posição? Ou porque você ainda quer ser meio homem? Mas um homem deslocado não pode existir nessa dimensão. A atmosfera não vai permitir que o aminoácido na força da vida do homem sobreviva naquele local. É por isso que começamos a lhe ensinar sobre a alma para que você possa entender essas coisas. Você tem que entender que a alma precisa de um alimentador, que são os raios cósmicos, que são as interações dos campos cósmicos e a interação dos plasmas do cosmos. Alguns desses campos emanam da essência da criação do universo e do que você chama de Criador. No ponto de maturidade, você entende: eu estou conectado a Ele, tanto quanto Ele está conectado a mim. Sou parte dEle, porque crio essa força entre Ele e eu, que me dá assim a confirmação e a dimensão da existência. Eu sou o começo e o fim. Será que é o começo? Será que o que é o começo é de onde vem? Ou é a minha alma o começo para o qual volta? Não pode haver planetas se os campos do Sol não diminuírem a velocidade no limite externo da atmosfera do Sistema Solar. E então volta em direção ao Sol e cria a inércia ou a massa que confirma a existência do Sol. Caso contrário, não haveria nada ali. Seriam apenas campos em movimento. Quando se coloca a Terra na frente do Sol e ela cria aquela vida e cria aquela luz que confirma não só a existência da Terra, mas também a existência do Sol. Não se pode ter um sem o outro. Eu sou o começo e eu sou o fim. A confirmação de um é também a confirmação de mim. Isto é o que eu sempre disse. Não há linha entre a teologia e o que chamamos de vida e ciência e tecnologia. Uma vez que você entende a ciência da criação, você se torna um teólogo. E uma vez que você se torna um teólogo, você confirmou a existência de Deus através da manifestação da fisicalidade. Então, será que precisamos dessas pessoas que tentam nos falar sobre Deus e a criação só porque pensam que podem? Ou confiamos em nossa própria capacidade de compreender o conhecimento que nos foi dado? Pelo fato de sempre termos ignorado ser a fonte e estar em contato com a fonte, eles foram capazes de assumir o controle. Mas agora, com o que nos foi dado, não podemos mais ignorar isso. Muitos de vocês entrarão nesses novos sistemas e se tornarão uma luz. Vocês mesmos não verão a luz, mas aqueles que estão do lado de fora a verão. Mas com que força vocês se tornaram a luz? Qual será a confirmação de que vocês existem como a luz? Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Mas como o homem virá aceitar sua própria nova imagem? Pense na primeira vez que tentei explicar isso para você naquela garrafa de Coca-Cola. Esta foi a primeira vez que muitos de vocês entraram em contato com o conhecimento da Fundação Cash. Nada mudou desde então. Vejam a forma daquela garrafa de Coca-Cola e depois vejam as unidades de aprimoramento. Aquelas sondas que estavam presas na garrafa são as mesmas que a unidade da cabeça que você usa quando entra. A atmosfera dos raios cósmicos e campos criados dentro da unidade de aprimoramento é aquele líquido mágico dentro da garrafa, sobre o qual todos vocês têm perguntado há décadas. O que é o líquido mágico na garrafa de Coca-Cola? Raios cósmicos. Hoje você é mais conhecedor e pode compreender isso mais facilmente. Como você vê, o conhecimento sempre foi consistente em todos os níveis. Antes você não conseguia entender a garrafa de Coca-Cola com seus eletrodos e algum líquido ali. Mas ainda estamos na mesma posição. Em vez de garrafa de Coca-Cola, agora chamamos de unidade universal de aprimoramento. Os eletrodos são as unidades da cabeça, e o líquido são os campos que nós criamos e nos tornamos parte dele. Isso cria a transmutação, a transformação e os materiais nano nos quais você mede a corrente elétrica. De onde veio a corrente? Muitos de vocês, anos atrás, quando se tornaram buscadores de conhecimento, construíram uma dessas garrafas de Coca-Cola e mediram a voltagem e a amperagem. De onde vem essa corrente? Você estava dizendo que era corrente elétrica, mas agora entendemos que são raios cósmicos que se convertem em corrente elétrica no espaço das nanocamadas. A tecnologia e os ensinamentos sempre estiveram na mesma linha. É apenas o quanto você se tornou muito mais conhecedor. Tivemos que ensiná-lo sobre a alma, porque agora você coloca sua cabeça naquela unidade da cabeça. Ela está lá, é energia, é essência. O que vai acontecer com ela? Tivemos que lhe ensinar sobre a tecnologia nano e os GANs, porque agora esses são os absorvedores, os criadores e a criação de todas as dimensões, o que você chama de raios cósmicos. Nos novos desenvolvimentos da ciência, produzimos os raios cósmicos. Não são mais os raios cósmicos que estão apenas no espaço. Agora podemos produzi-los aqui neste planeta. Agora podemos controlá-los e compreender suas interações. Descobrimos aqueles 80% mágicos, que têm nos alimentado, mas temos ignorado isso porque éramos ignorantes no conhecimento da criação. Ainda há muito mais por vir. Acabamos de entrar na zona do crepúsculo do conhecimento da criação. O sol ainda está por vir. A beleza do conhecimento ainda está para ser acrescentada à medida que você amadurece mais e mais. Temos que entender e decidir para que não seja decidido por nós em que força e dimensão gostaríamos de estar. Se você vê um cavalo em dor, você pode mudar a força de sua alma para que você possa se comunicar com a alma dele e descobrir onde está a dor. Então você pode converter essa informação de volta para a dimensão humana pela interação dos campos entre vocês dois e então dar a ele o remédio certo. Você pode fazer o mesmo com outras criaturas de outras dimensões do universo. Você tem que entender sua dor e alegria e como você pode dar a ela para aliviar a dor dela ou libertar as fontes. O que você faria se encontrasse um ser no universo que precisa de campos magnéticos para sobreviver que combinem com sua própria força, mas parte desse campo magnético é a estrutura da força de sua alma? Você daria? Ou você hesitaria? Ou você daria a ele sabendo que seria o seu fim? Como viajante do universo, eu dou. Mas você perdeu parte do conhecimento. Minha força vem do que eu dou. E com essa força eu posso receber. Eu me torno um alimentador para ele e a essência de sua sobrevivência. Desta forma sou como um intermediário, porque ele não consegue tocar nisso, então eu toco nisso por ele. Quanto tempo eu permaneceria nessa posição para que ele ficasse satisfeito? Seria 1 milissegundo? Ou 1 milhão de anos para que sua sobrevivência esteja garantida? Não estamos falando de ser românticos aqui. Não estamos falando de algo imaginário. Vocês vão se deparar com isso. Agora se tornarão viajantes do universo. A primeira coisa com que alguns de vocês têm que lidar é como lidar com as vidas que estão vivendo em nossa atmosfera superior, com a dimensão da fisicalidade, mas com um pacote de energia. O mundo da ciência tem que entender que os aminoácidos na atmosfera superior fazem parte da estrutura da criação deste planeta. Precisamos tomar consciência da existência deles e que somos os devoradores inferiores da condição atmosférica da Terra. O que cai das energias excedentes desses pacotes de energia deles lá em cima, nós coletamos. Como a laranja e o copo, nós somos o copo que absorve os campos de energia que caem do céu, as sobras das interações deles. De certa forma, parte dos excrementos deles é muito provavelmente o que precisamos aqui para sobreviver. Isto é algo que não podíamos aceitar nem entender. Mas temos uma confirmação através de vídeos da NASA. Vemos que eles existem e se movem. Há muitas perguntas sem respostas, como: para onde vão? Quanto tempo vivem? E o que é que cai? E então há outras criaturas? Como interagimos com suas almas, pois não conhecemos o idioma deles? Quando descobrimos um novo peixe, podemos observar e aprender o que eles fazem. Agora é a mesma coisa com essas criaturas, aminoácidos na atmosfera superior. Em comparação com eles, somos como aquela carpa que come lá no fundo do aquário, que é aqui, na verdade, a atmosfera deste planeta. Há também criaturas que vivem além da atmosfera deste planeta, dentro do sistema solar. Na Terra, dizemos que sabemos que existem cerca de 1.500 mamíferos. Acima e além de nós, na atmosfera do sistema solar, há milhares de criaturas que ignoramos. Mas isso não significa que não existam. Como interagimos com essas criaturas e como garantimos a sobrevivência delas? Quanto nossa alma já está em interação com elas e com as outras criaturas? No novo entendimento, passamos do conhecimento da alma para os raios cósmicos. Temos que aprender sobre a interação dos raios cósmicos ou dos campos do universo com nossa própria alma ou nossa estrela. Qual será o resultado deste conhecimento? Por que às vezes, quando as crianças nascem, elas duram apenas alguns minutos ou horas e depois morrem, o que chamamos de morte infantil? Elas nascem no campo da força e da pureza, para que interajam imediatamente com os raios cósmicos, que então amadurecem a alma da fisicalidade, para que não tenham assim necessidade de passar pelo sofrimento da vida? A morte infantil é, na verdade, a maturidade da alma, que recebeu os campos, dos quais esperamos décadas para receber o suficiente. Recebemos aqueles 80% em pedaços ao longo dos 100 anos, ou o que quer que seja, para amadurecer. Enquanto eles, essas crianças, recebem instantaneamente, no momento do nascimento, e depois podem partir imediatamente. A coleção de seus campos de força tocou e amadureceu a alma, portanto não há necessidade de esperar. Nos ensinamentos passados eu disse muitas vezes como os bebês e as crianças se comunicam uns com os outros, como eles se conhecem, como eles conhecem sua posição e hierarquia entre si. Como é que isso acontece? Como é que eles sabem disso? É através da interação da alma, e não importa que cor de raça eles são, chinês, preto, branco ou o que quer que seja. Coloque dois bebês em uma sala e eles imediatamente conhecem a posição um do outro e estão cientes da existência um do outro. Os ensinamentos estão agora indo na direção da alma e como ela existirá e será alimentada através dos raios cósmicos. Hoje não há outra palavra para isso no vocabulário do homem. Então nós chamamos isso de raios da criação, e parte desses raios vem do Criador. De certa forma, os raios do Criador para você são como os satélites que transmitem a previsão do tempo para você aqui na Terra. Sua alma envia mensagens de volta para o Criador. Diz, há um problema aqui, ou algo é necessário ali. Nós somos esses satélites, assim como o Criador é um satélite para nós. Não há fisicalidade prendendo o Criador em nenhum lugar, como há aqui com nossa alma, que está presa dentro da dimensão da fisicalidade do homem. Uma das principais ocupações dos cientistas do futuro será compreender a separação das diferentes dimensões e forças dos campos universais ou raios cósmicos. Assim como hoje, quando os cientistas dizem que encontram uma nova vitamina, planta ou animal, quando compreendermos o processo da criação, então procuraremos a força do campo que nos dará, em que posição em tal e tal galáxia, e até mesmo que força de campo nos dará a emoção da felicidade. O Alcorão tem os 99 nomes das belezas e dos atributos do Criador, mas para obter o último, você tem que ler o Alcorão inteiro, e então você chega a ele. Esse todo é a criação, é o universo. Esses atributos são uma interação diferente dos campos do Criador dentro do homem, dentro da emoção do próprio Criador. Então, quantas mais essências de informação na dimensão dos campos do universo o homem ainda precisa aprender? As 99 são um arranhão apenas na superfície do conhecimento do Criador. Se significa 10 a potência de 99, então é enorme e pode trazer a você apenas uma pequena parte disso. Quantas mais emoções e atributos da criação tem? Pode ser que as vivamos, mas não tenhamos consciência delas. Nos próximos tempos, precisamos entender como criamos os raios cósmicos, e precisamos entender a interação dos campos dos plasmas que criamos, que leva à criação de certas condições. Esta é a essência das novas unidades de aprimoramento e a essência do mundo da criação. Alguns buscadores de conhecimento dizem: o Sr. Cash continua movendo a baliza do gol cada vez mais longe. No momento em que aprendemos algo como a tecnologia nano, então ele se moveu depois para o GANs e mais adiante se moveu para a alma. Agora ele está se movendo para os raios cósmicos. No entanto, você foi educado de A a Z e sua fundação na ciência do plasma é sólida agora. O que vem a seguir agora, depois da energia universal ou o que você chama raios cósmicos? Seria que eu entenderia a essência do meu próprio Criador, pois sou parte dele e ele é parte de mim? Então me pergunto, quantos de vocês começarão a se chamar de Deus? Ou vocês se tornarão humildes o suficiente para fazer parte do processo desses ensinamentos e para ensinar os outros a entender a totalidade? Gradualmente, nas últimas 2 ou 3 semanas, tenho colocado vocês na direção de entender como alimentar sua alma e como começar a viver na dimensão da comunidade universal, na dimensão dos campos plasmáticos e não na dimensão da fisicalidade do homem. Este é o fim da primeira parte do Índice Rápido do Workshop número 458. Aos poucos temos educado nosso pessoal para compreender o processo da criação, que não há misticismo e ninguém está acima de outro. E todos nós nos tornamos buscadores de conhecimento e compartilhamos o conhecimento da criação. Essa é toda a essência dos ensinamentos. Porque até agora, quando as pessoas adquiriam algum conhecimento, elas o tornavam exclusivo e se colocavam acima dos outros. Com a compreensão total da estrutura total da criação, isto colocará um fim a esta exclusividade. Porque todos nós temos o mesmo conhecimento e nós o compartilhamos. O conhecimento não deve ser um ponto de vantagem. Eu vi algo interessante ontem na internet. Eles disseram o que dá aos líderes religiosos o direito de se autodenominarem o nomeado do Criador. Vimos que alguns se autodenominam o nomeado, ou um reflexo do profeta, ou um reflexo do Criador. Por que isso? Porque consegui a política de armas e empurrar as pessoas para chegar onde estou? Porque agora entendemos que estamos todos conectados e não há exclusividade. Não importa o nome que você tenha colocado em si mesmo, de Ayatolá até o Papa ou qualquer outra coisa. Uma vez que entendemos, não aceitaremos pessoas que alegam superioridade. Já disse isso muitas, muitas vezes e repito, não importa quanto conhecimento eu tenha, eu ainda sou um buscador de conhecimento. Porque eu busco o conhecimento do Criador, que interações criaram os campos da vida dele, que ainda não entendemos, ou precisamos entender, e de alguma forma precisamos compartilhar isso. Quando alguém se intitula de reflexo ou de substituto, ou seja lá o que for, isso mostra que ele foi até o fim do entendimento dele sobre sua própria criação. Chegou a hora de ele seguir adiante. Com a unidade de aprimoramento, prometemos transmutação instantânea. Isso nos leva de volta à estaca zero do conhecimento do Criador. Pergunta ao Sr. Cash: experiências ruins que percebemos como trauma, uma condição física ou psicológica, onde elas são armazenadas? Sr. Cash responde: você tem um computador chamado cérebro e é armazenado e instalado lá. Se você o percebe ou não como um trauma, depende do que isso faz com você e como você se refere a isso. Ou você simplesmente esquece e coloca isso em segundo plano? Você se lembra do que isso fez com você e se lembra de não fazer isso novamente. Faz parte da estrutura da sua alma da fisicalidade e está na dimensão da fisicalidade. Sua alma não tem problemas em tocar uma panela quente ou fogo. Ela não se queima. Como uma criança, quando você toca uma fogueira e se queima, você se lembra disso pelo resto da sua vida. Eu aprendi minha lição. Isso não é para minha fisicalidade tocar. Mas sua alma não tem tais limitações. Na verdade, ela também é feita da dimensão da força dos campos livres, assim como o fogo, portanto, não se queima. As experiências ficam armazenadas na parte que toca sua fisicalidade. O mesmo acontece com a dimensão da alma do homem. O que quer que toque a alma torna-se parte da informação do plasma da alma. Essa experiência pode criar uma mudança na alma, mas depois ela se ajusta a ela e os campos de força dessa experiência se tornam parte disso. Isso precisa ser aberto muito mais para compreender isso de forma mais completa. Aqui o Sr. Cash comparou isso com um planeta sendo atingido por um meteorito. Se sua alma sobrevive um trauma ou mudança, como quando a Terra sobrevive a um meteorito, então esse meteorito traz uma mudança na atmosfera por curto ou longo prazo. O meteorito e o amassado que ele criou tornam-se parte da estrutura da Terra. A Terra se lembra que tal meteorito com tal energia atingiu a superfície e trouxe materiais para a Terra. Ele acrescentou a seus ativos e é uma faceta de sua existência agora. Sua pergunta tem a ver com sua dimensão da fisicalidade. Como uma criança, quando você toca um fogo, você o sente em sua dimensão da fisicalidade. Então você nunca se aproxima de um incêndio, por exemplo. Mas o fogo não faz nada com a alma, porque é parte de sua energia livre, transmutação. A fisicalidade pode queimar, mas não a alma. A alma não sente a dor do fogo. Talvez até se regozije, porque acrescentou a sua dimensão de energia livre. O fogo dá livremente, mas a sua fisicalidade pode ser totalmente destruída por ele. Sua fisicalidade lembra-se de não tocar o fogo, mas sua alma pode querer saltar no fogo, porque é livre para tomar e assim pode ganhar energia. Do ponto de vista do fogo, ele irradia o que ele não precisar. A alma é livre. O Rick aqui diz e pergunta: então se nós viajamos com o nosso voo da alma para a superfície do Sol, não sentiremos nenhuma dor? Sr. Cash responde: não, porque sua alma é outra dimensão. Você verá a interação dos campos. Não se pode queimar uma alma, não se pode queimar um plasma. Você pode abrir ele ou construir um plasma, ou você pode comprimir os campos e encolher um plasma. Mas não se pode queimá-lo. Se você mudar a dimensão do plasma para manifestar sua fisicalidade, então algo acontecerá com ele. Mas na dimensão da alma, o Sol não queima um ao outro. O Rick que complementa: e quanto à dimensão dos raios cósmicos que dizem vem de outra galáxia? Aparentemente, os de maior energia vêm de outras galáxias que não a nossa. Sr. Cash responde: os raios cósmicos provêm de outros universos. Esqueça as galáxias. Eles vêm de dimensões diferentes. Rick pergunta: eles afetam a alma? Sr. Cash responde: sim. Mas você não receberá, detectará ou sentirá se não tiver uma força de campo compatível com os raios cósmicos. Se detectarmos os raios cósmicos em nosso corpo, significa que temos a força de campo dentro da estrutura da alma ou fisicalidade para recebê-los. Se eles interagem com a atmosfera deste planeta, significa que seus campos combinam com parte da alma deste planeta, de modo que os atrai. Mesmo se eles atravessarem o planeta criou uma condição para que isso seja feito. Caso contrário, ele simplesmente não vem no seu caminho, porque você não tem a força para atraí-lo. Mesmo que esteja viajando para algum lugar, se seu corpo não estiver de alguma forma conectado à sua força de campo, ele simplesmente se afastará. Ele não chegará perto de você. Assim como os ímãs em uma mesa, todos eles têm que ter uma conexão de força de campo, caso contrário, não interagem uns com os outros. A alma do homem é um sol. Em essência, é sempre um campo que dá e recebe energia. Ela não tem tangibilidade, a menos que decida e a menos que as condições possam confirmá-la em um universo, onde ela mudará para se manifestar na fisicalidade. Há muitas outras condições de vida que o homem ainda nem entendeu. Há muito mais estados da matéria além do sólido, líquido, gás ou plasma. O homem ainda tem que aprender sobre eles. Há um décimo estado da matéria também. E há centenas de estados da matéria, na verdade. Como podemos explicar isso? Há estados como o líquido, mas também é como um gás e um líquido ao mesmo tempo. Há estados como o sólido, mas ao mesmo tempo como a liquidez. O mesmo sólidos, mas com gás, como um gás também. É como na loteria, você pode escolher 7 dos 49 números, mas para obter os mesmos 7 números selecionados duas vezes, você precisa de algo como 14 a 15 milhões de combinações. Se você comparar assim com isso com a força de campo do universo, que é de 10 elevado a 49, então você pode ver a magnitude das combinações de estados de matéria que você poderia ter. O homem não entendeu o processo da criação. Estamos felizes com uma água e um gás, mas há muito, muito, muito, muito mais. Você acabou de tomar consciência dos campos gigantes do plasma dentro do seu corpo e ainda nem sabe como lidar com eles. Como aquele gás se torna um osso ou cabelo, ou em que posição lhe chamamos de raízes do cabelo. As condições são criadas para converter um gás e o gás em cabelo. Por que meu cabelo muda de repente de preto para branco? Como eu nasci marrom e agora sou preto? Você vê estas mudanças acontecendo em seu corpo todos os dias, mas não as entendeu. Que posições e mudanças de campo acontecem dentro do que chamamos a semente do cabelo do homem, da qual não temos consciência? Em vez disso, usamos apenas produtos químicos para mudar a cor do cabelo. Por que o cabelo fica branco quando você envelhece? Que campos mudaram nas raízes dos cabelos? Talvez você tenha usado alguns gans e seu cabelo cresceu um pouco. Que combinação de força de campo estas coisas criaram? Houve escassez no desejo de sua alma na dimensão da alma da fisicalidade que fez mudar a cor do seu cabelo? Você só entende uma parte e faz algo com isso. Mas se você entendeu a totalidade, então isso se torna muito fácil. Se você sabe qual energia de campo o cabelo precisa para crescer, então você poderia ficar com os cabelos jovens, pretos, de um hippie, pelo tempo que você viver, em qualquer dimensão do universo. Por que é que a cor do cabelo de algumas pessoas não muda e elas mantêm um cabelo jovem e volumoso durante toda a sua vida? Eles nasceram como um tapete de cabelo e morrem com o mesmo tapete na cabeça. Você ainda nem entendeu isso. Como é que suas unhas crescem do jeito que crescem? Como é que sua pele é do jeito que é? Nós sempre olhamos para a fisicalidade, mas nunca olhamos para a interação dos campos e o que cria as condições desses campos. Se você entender isso, você pode ser o que você quiser. Vamos experimentar muito em breve a mudança da cor da pele durante a transmutação. Vamos perguntar qual cor você gostaria de ser quando transmutarmos de uma unidade para outra. Ou se você tiver um desejo de ser preto, então você chega no outro sistema. Quando você chegar no outro sistema, você seria preto. Então será que sua mãe o negaria? Mesmo que você lhe contasse todas as coisas que só vocês dois sabem? Se você quisesse ser preto e branco, talvez você saísse como uma zebra humana dali. Estamos fazendo muitas experiências em segundo plano, o que não é em público. Terminamos com 80% ou 90% do mundo atual da medicina, e os outros 20% nós entendemos, mas não conseguimos ainda construir um sistema para isso. Também terminamos com uma enorme quantidade de fabricação e produtos e produção de energia. Mas se eu lhes disser, vocês vão rir, porque não entendem isso. Se você se lembra da senhora durante a transmutação que podia saborear a água e beber tanta água quanto ela quisesse, a implicação disso é que se eu criar os mesmos campos e sustentar esses campos sobre um deserto ou uma plantação, será que as plantas e as árvores esperariam pela chuva? Ou elas levariam o que precisam agora e o tanto quanto precisassem? Nós sabemos como transmutar os campos da água de um copo para o homem. Ela sentiu que estava tomando tanta água que se sentiu inundada. Eu posso fazer o mesmo com as plantas. Então, será que há necessidade de irrigação? Não vai haver essa necessidade. Para você, isso é uma mágica. Mas para mim é um conhecimento. Eu sei exatamente o que fazer com isso. Para fazer plantas bonitas, será que você precisa dar gás a elas? Ou se você entende os campos de energia, então você apenas cria essa condição. Trabalhar com os gás ainda está em uma condição primitiva. Quando você entende a interação dos campos de gás e o que eles fazem, então você não tem nenhum problema. Não são apenas os gás de CO2. Você também pode fazer isso com os gás de água e até mesmo com os gás de ouro. Os campos que aquela planta precisa para crescer chegarão até ela e ela não precisa de água. Como já disse muitas vezes antes, ao compreender a interação dos campos você se torna livre das grilhetas da fisicalidade. Mas agora você tem que incluir a compreensão dos campos do universo, o que você chama de raios cósmicos e campos universais. O cosmos é limitado ao homem e seu universo, enquanto os campos universais vão do Criador para o homem e mais além. Então, estamos completos. Pergunta ao Sr. Cash. Você disse que tentou várias vezes trazer a paz a este planeta, mas ainda hoje vemos a persistência do homem querendo poder e dinheiro. Você pode nos dizer se você está vendo as diferenças no comportamento humano hoje em relação a milhares de anos atrás, quando você estava tentando trazer a paz a este planeta? Ou é somente através da tecnologia que esta mudança de comportamento pode ocorrer? Sr. Cash responde. No momento onde quer que vejamos conflito e guerra, isso tem a ver com religião. A política de fazer guerra para ganhar terra e o resto disso já acabou para o homem. O homem tem compreendido que tem que viver com a terra que tem. A situação no Irã é uma guerra interna, completamente devido à ignorância das religiões. A guerra da Ucrânia é uma guerra religiosa em segundo plano, entre a Igreja Católica e a Igreja da Rússia. Quando o homem resolver os problemas de sua alma, nós não veremos mais isso. Não vemos as invasões como as que vimos durante a Segunda Guerra Mundial. Estas coisas estão acabadas. As guerras que vemos no momento são os últimos resquícios da estupidez e arrogância, do turbante e do chapéu. Quando o homem percebe que o que está sob o turbante e o chapéu é o mesmo, e que somos todos iguais, ele os colocará no chão. Os únicos conflitos que temos agora são os religiosos. As pessoas religiosas estão lutando pelo que não têm ou não têm direito e pelo que querem se agarrar. A Igreja da Rússia comprou a maior propriedade oposta à pensou a base naval norueguesa. Para que a Igreja precisa desta propriedade? A religião entrou na guerra marinha ou eles estão de olho em alguma coisa em nome da religião? Do nosso ponto de vista, as guerras de hoje são irrelevantes. O homem logo resolverá isto, porque uma vez que se aprende que todos são iguais, então as religiões não irão a lugar algum. O conflito entre Israel e Irã, mais uma vez, é de base religiosa. Como o homem está sendo educado sobre sua própria alma, então esses negócios religiosos pertencerão apenas a poucos e logo eles se extinguirão. Quando começarmos a mover pessoas por este planeta, transmutando a alma com a unidade de aprimoramento, tudo isso sairá pela janela. Estamos há algumas semanas disso. Eu vi a evolução dos buscadores de conhecimento que estão construindo esses sistemas, e eu tenho visto mudanças através desta nova tecnologia de diferentes maneiras. A transmutação móvel mudará o mundo ao mudar a percepção da superioridade da alma. Você muda a superioridade da viagem e do controle. Levaremos as câmeras para dentro quando fizermos as primeiras transmutações completas. Você verá e isso não poderá ser negado mais. Então, você gostaria de passar 18 horas vindo de Sydney para Londres ou você gastaria 18 microsegundos e faria a mesma coisa? Será que o governo vai te permitir? Será que você precisa do passaporte para entrar ou você vai para onde você quiser? Temos que ter certeza de que você estará confortável quando chegar. Sei como entrar em seus caixas eletrônicos e ter todo o dinheiro que preciso. Cada vez que não tiver mais, eu apareço em outro e saio dali. É muito interessante e eu já passei por isso algumas vezes. Se você não está nisso, você não consegue entender o que eu estou falando. Mas se você sentir o que eu estou falando com as máquinas de ATM, com os caixas eletrônicos, isso lhe proporcionará uma experiência incrível. Se você não esteve no Centro em Lis, mas ouviu algumas das gravações do Jim entrevistando as pessoas no sofá, você ouve algo como um barulho no fundo de uma empilhadeira se movendo e outros ruídos no fundo também. Porque na porta de trás das duas unidades de aprimoramento há uma cortina branca e atrás desta cortina branca estão milhares de máquinas de caixa eletrônica ATM armazenadas aqui, para serem instaladas em toda a Europa ou em qualquer lugar. Para chegar a outra parte da Fundação Cash, temos que passar por este depósito de máquinas de caixa eletrônica de ATM, que tem cerca de 100 metros de comprimento. Eu as chamo de homens mortos, esperando para receberem uma alma. Se você puder colocar sua alma dentro da alma dessas máquinas, então você se torna parte delas. Elas estão apenas esperando para serem carregadas e enviadas. Depois que essas máquinas forem embarcadas, sempre que isso acontecer, você terá acesso a todo o dinheiro do mundo que você precisa. Então, será que existe necessidade de um mundo financeiro? Se eu sei como entrar nessas máquinas através da elevação da alma, então me torno aquele homem invisível ou alma invisível. Então será que o dinheiro tem algum valor? Um buscador de conhecimento disse que quando o mundo se tornar perfeito, tudo será feito por nós. Podemos ter todo o alimento que quisermos e tudo mais. Não haverá nada a fazer por nós. Vamos ficar entediados. Eu disse para ele, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar aí sentado só porque eu tenho tudo o que preciso. Encontre um hobby, um emprego, eduque-se e pratique um esporte que você possa manter todo o resto em movimento, inclusive a alma e a fisicalidade. Você não pode sentar-se ali e esperar até morrer. Você tem que evoluir e elevar a sua alma. Não vemos pessoas no universo simplesmente sentadas ali sem fazer nada porque sua alma está elevada. Não temos almas zumbis no universo. Nós fomos presenteados agora com conhecimento da criação e do Criador. Será que usaríamos isso para trazer superioridade a nós mesmos? Ou usaremos isso para trazer equilíbrio com os outros que somos todos iguais? Como mencionei anteriormente em uma entrevista com um dos mulás iranianos, que ele mulá disse, quem essas pessoas pensam que são de Deus e que têm o direito de matar em nome de Deus? E ele é um membro do clero que disse isso. Lembre-se do que Maomé disse, que ele tirou o amor de Deus da tribo de Moisés e eles começaram a se tornar nômades depois disso. E ele deu esse amor ao povo do cristianismo. Há algumas semanas, tiramos o amor do Criador do clero do Irã e você viu o que aconteceu em poucas horas e dias. O clero tem que ser um ponto de paz, não um ponto de morte por política de armas. Tiramos o amor de Deus daqueles que usam a espada do Criador para prejudicar os outros, seja dos ayatolás até os soldados e aqueles que usam o nome. Se conseguimos trazer uma tribo para ser nômades durante séculos, estas pessoas não são nada para o que podemos fazer. Não importa em que lado da religião você se encontra, seja xiita, sunita, cristãos ou o que quer que seja. Quando o homem que é suposto ser um representante da alma do Criador e de Cristo está em uma cadeira de rodas, isto já mostra que a fisicalidade não aceita a maneira da alma do homem. Expliquei a vocês que há alguns anos construímos uma unidade para o problema do joelho do Papa. Ele não conseguia andar e nós o ajudamos, então ele podia andar novamente. Ele foi contra nós e voltou assim para a cadeira de rodas. Ele foi contra todos nós que queríamos a paz, porque seu jogo é a guerra. O homem de Deus, o representante do Criador, deveria caminhar de cabeça erguida para transmitir sua mensagem de paz. Vejam todos os líderes religiosos de hoje, como Ayatollah Khamenei do Irã, estão todos presos na cama porque a fisicalidade não aceita a maneira que está tentando impor aos outros. Volte algumas semanas antes de todos esses problemas começarem no Irã. Dissemos, tiramos o amor do Criador do turbante e o mesmo com o chapéu, porque agora é a hora da paz. A paz vem quando aceitamos que somos todos iguais. A paz não vem disparando uma arma. A paz vem através da alma. E ainda temos aqueles que são arrogantes e eles podem forçar, mas infelizmente, desta vez, eles não conseguiram. E vamos ver a mudança. Como eu disse, nenhum homem levará a coroa da realeza. Ninguém mais aceitará o chapéu da mentira da religião. Nós, como humanidade, terminamos com isso. Acabou. À medida que o homem for sendo cada vez mais educado, ele perceberá que somos todos iguais. Você não precisa se curvar ou beijar e mentir, seja uma cadeira de rodas ou em uma cama. Eles ainda estão tentando dizer, eu sou o nomeado do Criador. Já vimos o Criador. E ele não nomeou ninguém, nem mesmo nós, muito menos vocês. Pergunta ao Sr. Cash, vocês nos ensinaram que inalar gás CO2 pode rapidamente elevar nossa alma do homem e nos tornar homens pacíficos. Como o planeta Terra muda sua posição em relação ao sistema solar e com os raios cósmicos e com maior quantidade de hidrogênio, haverá mudança nas concentrações de gases atmosféricos, por exemplo, nos campos de plasma de CO2, e influenciará o comportamento humano isso? O Sr. Cash responde, você tem que entender por que dissemos CO2. O CO2 mata você. Eu expliquei por que dissemos CO2 antes. Você tem um carbono 14 e um carbono 12. O carbono 12 é a essência da criação do carbono no homem. É parte do seu aminoácido. O carbono 14 é a conexão com os raios cósmicos universais. Raios cósmicos universais é o que chamamos carbono 14. Não olhamos para o carbono 14 como um grão de carbono. Nós o vemos como uma força de campo que é interativa e um conector com todos os outros campos. É como uma ponte. Nunca dissemos a você que deveria inalar o CO2 do estado da matéria. Estamos falando da conexão dos plasmas, onde a força do campo da vida neste planeta se conecta com a força do campo do universo. Você tem que entender o conhecimento. Caso contrário, com licença, se você enfiar sua boca no escapamento de um carro, você verá se você se eleva. A fiscalidade não terá mais tempo para viver, porque você estará morto. Entenda o conhecimento. Não importa onde o carbono no aminoácido está, o que importa é que o carbono 14 se conecta com os campos universais para existir. Mesmo quando falamos do carbono 14, não estamos falando dele como um plasma energético. Estamos falando da conexão que ele tem com os campos. Ele tem mais parâmetros para que possa se conectar a um espectro dos campos, de mais campos. Não estamos falando de mais nada. É como a diferença entre uma tomada única, que só pode conectar um único cabo a ela, e uma tomada múltipla, que pode conectar 20 fios ou cabos a ela. No entanto, eles só se conectam à mesma tomada da fonte na parede. Entenda o conhecimento e pare de falar sobre as mudanças atmosféricas e o resto. O homem está conectado aos campos gravitacionais de líquido e gás. Um está na dimensão do oxigênio e o outro no carbono. Você tem que entender a essência da fonte da inércia do campo da alma e a dimensão da alma da fiscalidade. Então você entenderá por que você tem nitrogênio em seu aminoácido. Basta olhar para a força do campo de energia dele. Então você entenderá como tudo está conectado. O que acontece quando você vai para outro planeta onde não há energia no nível de oxigênio? Você morre? Acho que não. Você muda para os campos, o que garante a evolução da sobrevivência do estado da matéria dos campos quando a alma se converte ou interage com a dimensão da fisicalidade. Já expliquei isso uma vez. Talvez você possa entender isso. Pegue uma arma muito poderosa e crie condições atmosféricas diferentes do estado da matéria diante desta arma. E então atire a bala através dessas condições que você criou na sua frente. Digamos que você usa água, então você teria as formas sólida, líquida e gasosa de água na frente da pistola. Então veja a rapidez com que a bala percorre cada um dos estados. É assim que os campos do universo estão na condição da vida. Depende do que você está observando, qual condição foi criada, em que força de campo a bala foi liberada e qual a condição atmosférica pela qual ela tem que passar, líquido, sólido ou gás. Mas em essência é a mesma água pela qual a bala atravessou, mas com forças diferentes, de acordo com as diferentes condições. É a força do que agimos sobre aquele ambiente e a força que o ambiente criou para a manifestação daquela criação em particular. Depois, há as emoções que você tem sobre isso e que impressões isso lhe dá. Pergunta ao Sr. Cash. Seriam os 7 candelabros ou a serpente de 7 cabeças sobre Jesus e o Buda os 7 chakras dando sua energia à alma para que ela se expanda? E os raios cósmicos são a representação da luz em forma cilíndrica? Sr. Cash responde, o quê? Acho que vamos passar esta. Pergunta para o Sr. Cash. Houve algum interesse dos médicos na Austrália em criar um centro de bem-estar? Sr. Cash responde, nós não revelamos o que fazemos, mas sim. Foi há quase exatamente um ano atrás que a Fundação Cash, através da introdução de um dos buscadores de conhecimento, começou a trabalhar na tentativa de criar uma rápida expansão da Fundação como uma organização. Mas, como você sabe, não deu certo. Parte dessa expansão foi a criação dos centros de saúde ao redor do mundo. Colocamos um fim a este empreendimento por escrito hoje. Acho que fomos enganados. No entanto, continuaremos sobre qualquer forma e vamos ver o que vem à tona. Parte de nosso objetivo a longo prazo é a criação de centros ao redor do mundo em cada país e cidade e fazer parte dos hospitais ou o que quer que seja. Como há 30 ou 40 anos atrás, os hospitais não tinham máquinas de ressonância magnética. A tecnologia de plasma que ensinamos hoje se tornará uma outra seção no hospital. Esperamos que a longo prazo não haja hospitais, porque gradualmente aprenderemos a equilibrar nossos próprios campos. Tivemos um homem sofrendo com Parkinson por 10 anos e depois de algumas semanas não tinha sinal disso. Quanto tempo você acha que podemos manter esta tecnologia longe daqueles que estão sofrendo do mesmo? O conhecimento está aqui. Se eles não permitirem, como eu disse muito francamente, abriremos uma clínica na Lua, onde não há FDA. Qualquer um que tenha Parkinson pode ir ao centro da Fundação Cash e ser transmutado para o Centro de Saúde e Bem-Estar na Lua. Nós processaremos a situação e o enviaremos de volta sem ela. Este é o ponto principal. Uma vez concluído este processo de transmutação, então nos tornaremos uma condição de fazer o que queremos para o melhoramento do homem sem nenhum governo. A beleza disto é que, como fomos mantidos fora dos olhos do público, isto nos permitiu crescer da maneira que queremos. Recebi uma nota de um cavalheiro que faz muitas coisas acontecerem ao redor do mundo, e ele disse: "Você é um dos cientistas mais influentes do mundo hoje. Com a ciência e a tecnologia que trazemos, vamos influenciar o padrão de vida e trazer essa mudança positiva para a sociedade, e não ganhamos mais nada com isso. Se você tem doenças que hoje são incuráveis, será que elas se tornariam de repente curáveis amanhã quando abrimos os nossos centros de bem-estar na Lua? As pessoas viajam para países como a Suíça, onde permitem procedimentos como auto-suicídio para doenças incuráveis. Quantos governos permitiriam que os sistemas da Fundação Cash entrassem em seu país para que pessoas com condições de saúde pudessem entrar por 10 ou 30 minutos e depois sair sem qualquer condição? Criamos ambientes com alguns milhares desses sistemas que qualquer pessoa com câncer passaria e desapareceria depois. Os governos teriam alguma palavra a dizer sobre isso? Vai haver muita controvérsia, muito movimento, muitas coisas a serem feitas. Mas no fim das contas, quem está se beneficiando com isto? Convidamos a ex-chanceler alemã para vir à Fundação Cash em Linz. Seria o fim da doença de Parkinson que ela tem enfrentado. Vimos seus sintomas em público antes dela deixar o cargo. Será que isso nos daria credibilidade? Não precisamos da credibilidade, porque se você conseguiu salvar ou mudar a vida de um homem, você já fez o suficiente. Cabe aos outros seguirem. Nós não usamos medicamentos, não é nossa função. Entendemos que a fisicalidade está ligada à alma, e nossos sistemas elevam a alma, então a fisicalidade segue assim. Tem que se resolver por si só. Eu chamo isso de medicina dos campos do Criador. Vimos um homem na China com Parkinson andando e depois correndo. Agora podemos repetir isso milhões de vezes. Com o conhecimento que se encontra hoje com a Fundação Cash, nenhum homem deve sofrer de Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, fibromialgia, nem de muitas outras doenças. Mas no momento, os que dirigem nossos governos e os médicos são os mesmos que usam os turbantes e os chapéus das religiões. Eles mentem para si mesmos e para os outros. Nós não afirmamos ter descoberto nenhuma cura. Nós explicamos o processo da criação. O conhecimento, a ciência tem que ser explicável e repetível. Se você tem Parkinson ou estes tipos de doenças, a Fundação Cash tem a tecnologia para isso e nós provamos. Muitas pessoas reivindicaram muitas coisas, mas a diferença é que temos uma tecnologia para provar isso e podemos repetir isso. Mas nossa tecnologia tem que ser compreendida. Então ela pode ser replicada dentro da estrutura da totalidade que ela beneficia a todos. Se a causa de seu Parkinson é emocional, essa emoção tem uma força de campo magnético. Então o que aconteceria no espaço se do nada você se deparasse com essa mesma força de campo? Em um segundo você começaria a tremer como uma folha com Parkinson pelo corpo inteiro. Esses campos simplesmente passariam por você. Então eu tenho que colocá-lo de volta no sistema para resolver o problema. Eu sei exatamente o que é para poder retirar ou acrescentar o que sempre é necessário para que você se torne normal novamente. Você entraria no sistema com um vibrador e sairia como um homem. Se você vir com Parkinson de corpo inteiro, se você vê as pessoas com Parkinson de corpo inteiro, Deus os ajude, porque eles tremem da cabeça aos pés. Tentamos diferentes aspectos da tecnologia e agora criamos um sistema universal para isso. Se você sofre de Parkinson, os médicos da Fundação Cash devem ser capazes de processar isso como beber uma água. Eles têm o conhecimento e os sistemas, e nós apoiamos aqueles que são realmente conhecedores disso e não os hipócritas. Você chegará ao ponto de realmente entender a tecnologia e não como algo indecifrável. Pergunta ao Sr. Cash: Algum governo demonstrou interesse em instalar suas unidades de megawatts em seus países? Sr. Cash responde, vamos ver como vou dizer. Quando você olha para as patentes, você vê que nós introduzimos coisas como bolas de luz que não têm conexão de fio. Ela usa o que chamamos de microunidades de energia de plasma, que são do tamanho de uma bateria de 9 volts. Falando em megawatts, esta é a maneira de pensar do homem, que você tem que ter centrais elétricas megawatts, mas tudo que você precisa é de energia sob demanda no ponto da necessidade. Como engenheiro nuclear, fui treinado para fazer centrais elétricas com linhas de transmissão que vão para subestações e depois para as casas. Com esta nova tecnologia, não há necessidade de nada disso. Agora podemos produzir energia suficiente no ponto de necessidade. Todas essas enormes usinas nucleares chegaram ao fim agora. A patente que submetemos há quase 20 anos para os microreatores de plasma é agora uma realidade. A Fundação Cash desenvolveu um sistema de energia no ponto de necessidade que pode ser replicado. Hoje, eu me sentei diante de uma dessas unidades de microplasma com nossos buscadores de conhecimento. Só precisa agora ser comercializada. É uma unidade de energia micro-nanoplasma que produz energia e voltagem no ponto de necessidade. É uma realidade nas mãos da Fundação Cash. Os enormes reatores de fusão que eles estão tentando construir para criar energia do Sol está morto, está acabado isso. Acabou e está terminado. Porque o que precisamos é de energia sob demanda no ponto da necessidade. Nós temos isso. É compreendido por nossa equipe e faz parte das novas unidades de aprimoramento. Alguns dos controles da nossa unidade de aprimoramento ainda não eram alimentados por fios e eletricidade. Mas nossos reatores não precisam disso, porque são autossuficientes, eles mesmos produzem energia. Com estes novos micro-reatores de plasma, não precisamos de megawatts, nem queimar, nem destruir tantas coisas. Não precisamos desenterrar e destruir a terra para extrair o cobre, porque não precisamos de linhas de transmissão. Com esses reatores em miniatura, criamos plasma e raios cósmicos por alguns centavos. Os sistemas Magrave agora estão obsoletos. Esta tecnologia é sustentável. Nos últimos 12 meses ela foi rapidamente desenvolvida. Nosso pessoal compreende e pode desenvolvê-la até a próxima etapa. A maioria das coisas que estavam sobre a mesa há um ano atrás agora estão obsoletas. Você viu como o tamanho dos reatores dentro das unidades de aprimoramento continuava encolhendo. Agora eles são apenas reatores em miniatura pendurados. Será que precisamos de grandes centrais elétricas? Talvez na semana passada ou no mês passado ainda pudéssemos falar sobre isso, mas hoje, com este desenvolvimento, não precisamos mais delas. Conseguimos avançar para tirar energia do plasma sem ter que gerar centenas de milhares de graus, como eles pensam que está no centro do Sol. A partir de hoje, a tecnologia de fusão é obsoleta. Eu sempre disse que a fusão era um sonho que nunca se tornará realidade. Porque agora, através da interação dos campos plasmáticos magnéticos, podemos criar correntes no ponto de necessidade. É uma realidade nas mãos da Fundação Cash. Não precisamos nem mesmo dos geradores de gás de que falamos anteriormente. A tecnologia saltou nas últimas semanas. Os microreatores nano são uma realidade se você entender como trabalhar com os GANs e a produção dos mesmos. E nós conseguimos isso. Não é energia em milivolts ou pequenos watts. Podemos multiplicar isso para o que quisermos. Não se esqueça, nós preparamos essas coisas para acontecer. Não aconteceu acidentalmente. Nossa equipe tem trabalhado para montar isso há semanas e agora confirmamos isso. Os microreatores de plasma patenteados, o que chamamos de bateria, estão completos. As novas unidades de energia são unidades de raios cósmicos, o que chamamos de sistemas de plasma nano. Custa muito pouco e nos próximos anos poderemos incorporá-las em qualquer equipamento eletrônico e até mesmo em automóveis. A comunidade europeia aprovou uma legislação que em 2035, daqui a 13 anos, não poderá vender nenhum carro que utilize combustível fóssil. Os postos de combustível passarão a pertencer ao passado. Mas agora o plano era colocar as estações de energia fora da cidade, queimar lá ou usar energia solar e trazer eletricidade através de cabos para novos tipos de estações de abastecimento de energia. Com o que alcançamos hoje, Até mesmo isto é obsoleto. Isto traz o sistema de conversão de energia para os carros anos à frente. Produzimos a condição de raios cósmicos e isso nos dá a energia do universo. Só precisamos convertê-la para o que precisamos. Estes desenvolvimentos deram um salto na ciência em centenas de anos. Tudo isso graças à equipe muito competente e capaz que temos para desenvolver isso. Eu disse que tenho que me manter longe do laboratório, porque cada vez que eu vou lá, mudo as coisas. Mas nossa equipe tem que entender de onde vem a mudança. Demorou muito tempo para que nosso pessoal entendesse o processo de conversão. Temos os micro-reatores de plasma, porque operamos dentro dele. Pergunta ao Sr. Cash, a guerra da Ucrânia e da Rússia será a última guerra que a humanidade terá que enfrentar? Sr. Cash responde, a guerra é um hábito do homem tentando mostrar que ele é melhor e mais forte que os outros. Isso chegará ao fim com a compreensão da posição de nossos líderes religiosos. Existe a possibilidade de um ponto de ebulição muito forte em algum lugar, mais uma vez, tem a ver com religião e pessoas religiosas nisso. Pode tomar sua própria condição, sua própria forma. Mais uma vez, vemos a colaboração das religiões sob o nome de religiões na tentativa de trazer a política para dentro disto, para que eles possam justificar isto para vender armas. Mais ou menos com o fim destas duas situações religiosas no Oriente Médio e na Ucrânia, devemos ver o fim de muitas coisas. Mas, como sempre, outros aproveitam este tipo de situações para ganhar dinheiro com isso. Mas essas situações devem chegar ao fim em breve, de uma forma ou de outra. Pergunta ao Sr. Cash, será que este micro-reator de plasma carregará uma emoção? O Sr. Cash responde, sim, 100%. Pergunta ao Sr. Cash, lembra-me uma vez que você disse que com o reator que tinha na palma da mão, você poderia mover um planeta ou reposicionar um planeta? O Sr. Cash responde, ainda é aplicável, se você entender isso, sim. Pergunta ao Sr. Cash, quando você ligar este sistema, como esta emoção afetará a humanidade? De que forma? O Sr. Cash diz, claro que sim. Depende da força de campos que ele emite, como você recebe isso, o que sua alma decide ter dele, do que lhe falta e que meta o sistema quer atingir. As emoções não são exclusividade da dimensão física. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Se a fisicalidade tem emoção, a alma do homem também tem. Pergunta ao Sr. Cash. Quando você estava falando, muitos pássaros começaram a aparecer fora da minha janela aqui no lugar onde estou agora. Antes você falou sobre ir para o Sol e que as pessoas tomam certas posições ao redor do planeta, porque precisam da energia do Sol. Isso explicaria por que as aves e os pássaros têm uma migração e se movem de um lugar para outro? Essas aves estão seguindo a força deste campo? Sr. Cash responde, parcialmente sim, e parcialmente migram para sua sobrevivência e extensão da alma. As aves que migram absorvem diferentes forças de campo nas altitudes mais elevadas em comparação com as aves que não migram. Elas trabalham com os raios geocósmicos. Há uma espécie de ave que viaja entre as galáxias e os universos, como as aves deste planeta. Este pássaro é livre, incondicionado e conectado. Quando fizemos o teste com o Ganges na China, com as plantações, muitos pássaros vieram comer as sementes, mas mesmo assim tivemos um aumento na produção. Esses pássaros sentem os campos e absorvem e compreendem. Se você colocar Ganges específicos em seu jardim, você verá uma enorme mudança no número de pássaros voando, porque você cria uma conexão. Já vimos isso muitas, muitas vezes. Pergunta ao Sr. Cash, se uma alma vem de uma galáxia para um planeta, ela se torna a totalidade do planeta? Se uma alma pode ser uma galáxia ou um universo, como ela se condensa então para ser um planeta ou um homem ou uma célula? Como isso funciona? Sr. Cash responde, é uma dimensão dos compactadores dos de campo. Como se compacta? Até que tamanho? Lembre-se de que dissemos que um átomo de hidrogênio pode cobrir todo o sistema solar. Depende do espaço que você lhe der e depois do que você permitir que os campos sejam. Um exemplo muito simples disto é se você pegar uma planta de um lugar deste planeta, onde ela tem folhas pequenas, e depois a levar para outro lugar, mas nesse lugar as folhas crescem para serem gigantes. Os campos são diferentes no novo lugar, e a planta aceitou viver nessa dimensão. O principal é que a planta aceitou a nova condição. Outro exemplo é: poderia haver criaturas no universo que são altamente inteligentes e elas se tornam viajantes do universo. Se elas decidirem sim vir à Terra, elas podem ser do tamanho dos dinossauros ou podem ser também tão pequenas quanto amebas. De qualquer forma, elas são intelectualmente muito elevadas e mais avançadas do que a raça humana de hoje. Tudo depende de como elas querem aceitar as condições para confirmar a existência delas. Com o que está surgindo na tecnologia, todos vocês estarão enfrentando isto espantosamente muito em breve. Pergunta ao Sr. Cash: será que todos vão ter que experimentar todas essas coisas que você falou? Esta posição será como uma célula em nosso corpo? Ou como uma célula no planeta? E será que toda a humanidade terá que aceitar e passar por esta transmutação? Sr. Cash responde: não é aceitação. Vamos tornar isto tão disponível que todos passarão por isso. Nós trouxemos algo muito intrigante para todos vocês que já produziram GANs. Mesmo que tenham deixado a Fundação Cash, mas ainda tenham os seus GANs na prateleira, em muito pouco tempo eles se tornarão parte do nosso processo. Qualquer um de vocês que tomou um gole da água de GANs por diferentes razões, ou se lavou, ou que caiu acidentalmente em cima de vocês e o tocou, logo vocês entenderão como vocês se tornaram agora parte deste processo. Eu contei a história antes do príncipe que pensava que era uma vaca e queria ser abatido, e o médico veio e colocou uma corda ao redor do seu pescoço e amarrou ele no chão. O médico disse: você é muito magro, tenho que alimentá-lo, e quando você amadurecer, eu abaterei você. Então o príncipe começou a comer. Um dia ele disse para si mesmo: por que tenho essa corda ao redor do meu pescoço? Estamos nessa fase com a raça humana. Colocamos um laço ao redor do seu pescoço e amarramos você, e o estamos alimentando até que você se torne sábio. Estamos nessa posição, e muito em breve tiraremos esse laço do seu pescoço. Com o que vi saindo de nosso lado de desenvolvimento nos últimos dias e semanas, estamos chegando perto. Quando completarmos o ciclo e formos exatamente onde queremos, porque nosso planeta terá entendido, então nós liberaremos isto livremente para a humanidade. Então todos terão o suficiente para viver. Nosso objetivo é que todo homem seja beneficiado por isso, e não apenas os buscadores de conhecimento tendo conhecimento. Queremos que todos os homens deste planeta façam parte disso. Muitos de vocês nos ajudaram a tentar estabelecer isso durante este último ano, mas aparentemente a humanidade ainda não está pronta para isso, não está na hora. Faremos como fizemos quando ensinamos a todos vocês os magraves e outras coisas. Liberaremos para que cada homem tenha acesso aos sistemas de microplasma, onde eles podem elevar suas almas. Não se esqueça, quando falamos de um microplasma, ainda estamos olhando para a eletricidade. Mas também é possível usar esse sistema de raios cósmicos para elevar sua alma. Você olha para o lado da matéria, enquanto nós olhamos para elevar a essência da criação. Então isso pode alimentar a alma, e a alma pode alimentar a fisicalidade. Então será que precisamos matar? É por isso que entramos na parte de trás das caixas eletrônicas de ATM para pegar o dinheiro, para que o homem tenha tudo o que precisa para viver. Pergunta ao Sr. Cash: então isso também elevará o planeta? Sr. Cash responde: nós vamos elevar o universo, esqueça o planeta. É como uma máquina que recicla o lixo. O que quer que seja excedente no universo, o que ninguém mais precisa, então nós coletamos e fazemos comida para que as outras almas se elevem. É parte da totalidade do trabalho e não exclusivamente desta época. Eu continuo voltando a isso para que um dia vocês compreendam. Mitra foi pelo universo coletando o melhor do melhor para fazer seu filho. Então esta criança envia o melhor do melhor para elevar a totalidade de tudo do que foi coletado. O ciclo vai do Criador para a criação e de volta para o Criador. Um dia, a humanidade entenderá do que estou falando. Em referência ao desenho da patente que foi mostrado na tela aqui nesse momento da aula, o Sr. Cash diz: lembro-me de quando desenhamos isto. Dirk trabalhou nisso por muito tempo. Esse era o sonho dele. Ele desenhou e eu disse: não, não é assim. Não representa porque tem que funcionar para todos os níveis. Acho que demorou um ou dois meses para fazer este desenho, porque ele veio em etapas e estágios. Mas, em essência, o desenho do lado direito é a bateria e tem uma dimensão física, porque é isso que as pessoas entendem. O desenho inferior esquerdo manifesta o plasma. É uma camada de plasmas, não é a camada de estado de matéria, como você fez com os núcleos. No centro diz plasma, não diz gás. Esse plasma é a essência dos campos do universo. Agora, talvez depois de 20 anos, você veja essas palavras e faça sentido, porque você tem uma melhor compreensão disso agora. Isto é parte da tecnologia que será aberta gradualmente. Pergunta ao Sr. Cash. Esses reatores são para todos? Como você planeja distribuí-los? Sr. Cash responde. Por que eu devo distribuir? Ainda nos preparamos para construir as fábricas para aqueles que não podem fazer isso por conta própria, mas muitos de vocês serão capazes de copiá-los e fazê-los você mesmo. Todos os esforços da Fundação Cash irão para apoiar a Mark Ray Corporation na comercialização da tecnologia. Assinamos um acordo com a Mark Ray e a distribuição internacional será feita através da Mark Ray Internacional. Somos o acionista majoritário e controlamos todos os aspectos da Mark Ray. Em breve, iremos nessa direção. É muito parecido com a companhia Tesla, que tem uma fábrica em todos os países do mundo, mas está sediada nos Estados Unidos. Vamos apoiar Mark Ray, mas não emitiremos nada além disso, e permitimos que a Mark Ray se torne uma das maiores corporações do lado da energia, alimentos, água e tudo mais. A maioria das ações da Mark Ray é de propriedade da Fundação Cash, que é de propriedade de vocês. Eu vim com nada e vou embora com nada. Pergunta ao Sr. Cash, então isso é ajudar fisicamente a humanidade, e quanto a elevar a alma, isso não seria uma reação instantânea do núcleo? Sr. Cash responde, depende do que você precisa disso. Sua expectativa cria uma necessidade e absorção do que é necessário. Pergunta ao Sr. Cash, qual é a expectativa? O Sr. Cash responde, isso depende do indivíduo. Pergunta ao Sr. Cash, qual é a sua expectativa? O Sr. Cash responde, não tenho nenhuma expectativa, porque de alguma forma as coisas estão definidas para serem feitas. Nós somos apenas atores em um grande teatro. Espero que você entenda da maneira que nós entendemos, ou seja, a cena é montada pelo Criador e por Mitra. O resto são atores. De certa forma, eles são espectadores observando como isso vai mudar. Esta nova tecnologia, esta compreensão terá um impacto profundo em toda a estrutura de funcionamento das vidas do universo. Em breve você entenderá. Você esperou que os OVNIs tentassem entender como eles funcionam. Agora as pessoas com OVNIs estão esperando para ver como a humanidade vai entender este novo conhecimento e aprender tudo o que eles tentaram alcançar. Então, quando a humanidade aprender, será como a laranja e o copo. Agora a laranja será o novo conhecimento da energia e o copo será o Únicos. Agora você pode entender o papel da humanidade no processo de mudança do Únicos. A humanidade não entendeu o presente que lhe demos. Pergunta ao Sr. Cash. Por que a humanidade recebeu os presentes que os outros não receberam durante trilhões de anos? Sr. Cash responde. Pergunte a Mitra, não a mim. E pergunte ao filho de Mitra, quando chegar a hora. Pergunta ao Sr. Cash. Perguntamos a Mitra através de nossos pensamentos? Sr. Cash responde. Depende de onde você a procura. Eu tive uma e a beijei desde o dia em que abri meus olhos. E entendi o que significa um amor. Ela era minha irmã, por acaso. Pergunta ao Sr. Cash. Como os cogumelos, como a Manita Muscalia, ajudam ou alteram o ser humano ou outras criaturas, a alma e o cérebro? Sr. Cash responde. Eu não sei. Eu não consumo cogumelos. Pergunta para o Sr. Cash. Para participar do programa Alma Satélite, eu preciso de GPS e elevação da alma como critério para me tornar um satélite? Sr. Cash responde. Estaremos realizando um teste para o programa móvel. Temos um procedimento a ser seguido. Começamos o procedimento com as pessoas de uma forma muito física. Depois os transmutaremos através. Pergunta ao Sr. Cash. E os satélites como um grupo de pessoas se conectando entre si? O Sr. Cash responde. É como quando você está em uma chamada no Zoom. Há centenas de vocês nela. Vai ser assim. Testamos isso no programa do Rick há algumas semanas. Isso foi um prelúdio do que está por vir. Fizemos a transmutação para frente e para trás. Muita coisa está acontecendo. Estamos com falta de 200 pessoas para satélites. Precisamos de outros 200 satélites, no mínimo. Então isso facilita a operação. Precisamos de pelo menos mais 50 pessoas móveis para completar o processo. Precisamos de pessoas móveis para entrar fisicamente em Lins, para que possamos enviá-las de Lins para testar isso adequadamente. Todas as pessoas móveis pensam que têm que ficar em casa. Não. Também precisamos que você venha para Lins para que possamos testar, enviar você de Lins. Nos faltam cerca de 250 voluntários para os móveis e satélites. Então, para os voos espaciais para a Lua e Marte, estamos com falta de pelo menos 12 a 14 pessoas. Precisamos disso para testar os sistemas para completar o processo. Portanto, precisamos de cerca de 300 buscadores de conhecimento para serem voluntários para completar os testes de voo. Por alguma razão, os buscadores de conhecimento de repente deixaram todos de vir a Lins. Eles pensaram, os testes estão acabados, estão feitos. Não, precisamos que vocês venham para que possamos continuar a desenvolver os sistemas. Alguns buscadores de conhecimento voltaram uma segunda e terceira vez, isso é bom, porque eles estão amadurecendo para o sistema. Especialmente nas próximas 2 semanas, precisamos que mais buscadores de conhecimento venham. Depois de completarmos o programa móvel, podemos enviar alguém de Lins para você na Austrália e depois trazer os dois de volta para Lins. Temos que ser capazes de fazer isso. O sistema móvel original será feito dessa forma. Então nós conseguimos uma conexão para trazê-los até aqui. Muitos buscadores de conhecimento pensaram que os testes tinham terminado. Eles não terminaram. Precisamos que você continue vindo. Depois houve aquele idiota do programa de rádio italiano 1111, que tentou entrar no centro em Lins e roubar. Ele se irritou e arruinou a comunidade italiana porque não conseguiu o que queria. Ele queria se tornar famoso, mas não funcionou. Agora ele inventou um monte de besteiras na Itália e destruiu toda a comunidade italiana. Nós somos muito diretos e se não conseguirmos, você não consegue. Se não completarmos os sistemas, então ninguém pode ir a lugar algum com ele. É como uma aeronave parada no galpão. Neste momento, não temos pessoas suficientes para começar a trabalhar nisso. Precisamos de pessoas móveis para vir a Lins nas próximas semanas para que possamos enviá-las. A razão pela qual precisamos de sua ajuda é porque essa tecnologia está sendo desenvolvida sem que nenhum governo a controle. Somos nós que a estamos desenvolvendo. Queremos permanecer livres. Precisamos de um monte de europeus que estejam mais próximos para chegar a Lins. Mais tarde podemos trazer pessoas que estão longe no Brasil, na Austrália e em qualquer lugar através do sistema móvel. Mas primeiro temos que começar a testar a parte de transmutação para que possamos completar isso. Os testes não são para mim pessoalmente, eu já sei disso. É para os humanos. Nossos desenvolvedores têm que entender tudo o que é feito e como é feito e o que precisa ser ajustado. Se você se lembra, quando começamos a unidade de aprimoramento, é uma progressão contínua do desenvolvimento. Nós continuamos mudando e acrescentando ao sistema. Tudo isso foi feito por vocês, que continuam vindo para fazer os testes. Estamos em falta de mais ou menos 250 pessoas para completar os programas. De repente, todos pensaram que já tínhamos o suficiente. Isto nos fez paralisar os nossos testes. É época de Natal e normalmente oferecemos pacotes na loja da Fundação Cash. Este ano, vamos oferecer os voos móveis, satélites e espaciais como um pacote, porque temos que fazer estes testes dentro da próxima semana ou algo assim. Não podemos ficar esperando até o próximo ano para que alguém venha. Não temos pessoas suficientes, então não podemos testar. Não vamos arriscar os voos sem fazer os testes. Não vamos para os voos com algo desconhecido. Primeiro as pessoas móveis dentro de Lins irão de uma unidade para outra e depois nós iremos para fora. De repente, de alguma forma, os buscadores de conhecimento pensaram todos. Foi feito, acabou. Não, nós apenas começamos. Não adianta ter a máquina ali parada sem fazer nada. Temos que primeiro verificar tudo através desses testes para não deixarmos uma perna ou algo para trás. Uma vez que podemos transmutar o corpo inteiro, então podemos sair para o espaço. Não espere pelo pacote de Natal. Inscreva-se e venha agora para que possamos saber e planejar nosso desenvolvimento. Caso contrário, isto irá parar. E então você reclama que não fizemos isto ou aquilo. Talvez possamos enviá-lo no Natal para o Polo Norte para ver o Papai Noel ou o Pai Natal. Tem que ser feito, caso contrário, a tecnologia para, literalmente para. Chegamos até aqui, temos que completar isso. Quero mapear a Terra com as almas satélites, então precisamos dos outros 200 satélites para cobrir o planeta para que possamos alcançá-los. Mais tarde podemos vir até você e dizer: precisamos de pessoas na Islândia, América do Sul ou nesta naquela posição, porque a rede tem que ser consertada. Muito obrigado por trazer isso à tona, porque eu não sabia como trazer isso à tona. Como eu disse, as almas sabem como trazer isso à tona. Com a nova tecnologia espacial, você não pode simplesmente decolar através de sua própria vontade. É científico e tem que ser feito da maneira correta. Quando colocamos duas almas em uma cadeira para testar as pessoas bonitas, será que o sistema reconheceria a diferença? Estes testes não podem ser feitos apenas pela imaginação. Se você não pode entrar em Lins, você também pode doar para que outros entrem. Os membros do Conselho Universal foram patrocinados para entrar no dia 6 de dezembro, se estou correto, e é o dia de São Nicolau. É também o nascimento da criança de Mitra. Está lá para estar, sentar, observar e ver o que podemos fazer. Por essa altura, será que seremos capazes de transmutar a alma dos membros do Conselho Universal, como que chamamos a alma de Mitra, através deste planeta? Estaremos prontos para isso? Na verdade, é uma situação muito desesperadora. Se não pudermos continuar os testes, parte do nosso processo ficará paralisado. Pensávamos que os buscadores de conhecimento continuariam fazendo isso, mas de alguma forma isso parou. Seria melhor se os antigos voluntários voltassem para mais testes. Para os voos espaciais à Lua, precisamos de pessoas com características específicas. O primeiro casal é melhor para isso, porque eles são bem experientes com o sistema e se conhecem muito bem. Pergunta ao Sr. Cash: é possível que os ensinamentos da Fundação estejam sendo transmitidos em outras dimensões que não aquela que estamos vivendo simultaneamente? Sr. Cash responde: nós sempre dissemos desde o início, quando ensinamos, não ensinamos somente ao homem. O ensinamento é feito ao nível da alma. Você o ouvirá na voz do homem, mas os outros compreendem a maneira como você sonha e vai a algum lugar. Eles escutam através do ouvido da elevação da alma do conhecimento. Não é exclusividade do homem. Desta vez, não estamos ensinando apenas a uma etolá ou a uma religião, que então eles se tornam dominantes. Agora, é para todos. Pergunta para o Sr. Cash: se um plasma precisa ter pelo menos dois campos magnéticos para ser criado, significa que existem dois criadores? E se sim, o criador também tem uma parceira? Sr. Cash responde: sim, chamada Mitra. Alzheimer e Parkinson podem ser processados através dos médicos da Fundação Cash na Alemanha. Quando tivermos buscadores de conhecimento suficientes para completar os testes, o efeito sobre a sociedade será que isso trará confiança a ela. As pessoas verão um ângulo diferente da vida. Toda a persona da vida neste planeta mudará da noite para o dia. Quando as pessoas virem com seus próprios olhos que não precisam mais fazer voos e que não precisam ser algemadas pelos governos, nem baleadas nas ruas, elas serão livres para se movimentarem da forma que quiserem. Quando as pessoas virem isso fisicamente pela primeira vez, isso mudará tudo. Tocará todos os seres deste planeta. Liberdade de alma, liberdade de fisicalidade. Sim, isso trará. Pergunta ao Sr. Cash: será que isso vai acabar com as guerras? Sr. Cash responde: uma vez que possamos mostrar que o homem pode viajar e ser transmutado, isso acabará com muitas coisas. Muitas coisas vão mudar além da imaginação. Será que haverá guerras? Será que você se sentaria em algum lugar esperando que uma bala chegasse até você? Ou você mudaria a alma da bala? Ensinamos isso antes sobre as ogivas nucleares que podem ser deixadas nos silos, não podendo ser disparadas. Não vamos mudar a alma do míssil. Vamos mudar a alma do homem que aperta esse botão para que ele não o aperte. Quando pudermos mostrar visualmente a transmutação, então veremos a mudança na emoção da humanidade, como vimos com as pessoas saindo da unidade de aprimoramento. Eu disse aos americanos quando nos encontramos em Bruxelas: nos dê uma coisa que você tem em Teerã e nós a entregaremos à Casa Branca dentro de segundos. Eles riram. Isso foi exatamente no dia 17 de novembro de 2011. Isto não é algo novo que nós acabamos de inventar. Agora é uma realidade. como nosso governo reagirá a isso. Algo estranho que o Sr. Cash notou sobre os novos refugiados é que eles são muito ricos, especialmente os que vêm da Ucrânia, e os bilionários ayatolás que vêm do Irã, caso o regime mude. A quem você daria tecnologia? Aos ricos ou às pessoas que passam fome e tudo mais nos campos de refugiados? O Sr. Cash aqui ajudaria os pobres. E devolveria aqueles que escaparam matando de volta ao Irã para serem julgados pelo sistema. Temos que trazer a mudança para que possamos levar milhares de pessoas nas prisões políticas para outros países onde são bem-vindas para serem livres. Ele viu um vídeo do Irã onde cerca de 50 policiais estão espancando um homem. Então um diz: afaste-se e coloca uma bala na cabeça dele. Se não expressarmos a realidade do que vemos, como as pessoas saberão? Não se faz isso com os animais, muito menos com as pessoas. Nós tiramos o amor de Deus do Islã e dos turbantes que eles usam. Em nome de Maomé, abençoado seja o seu nome por abusar da humanidade. Pergunta ao Sr. Cash: será que a transmutação acabará com tudo isso? Sr. Cash responde: tem que acabar. Tem que ser. É por isso que estamos forçando. Temos que fazer a transmutação. Não é só o Irã. São muitos lugares ao redor do mundo. A supressão do homem tem que parar. E esta tecnologia, pela primeira vez, permite isso. Isso não é mais teoria, é a realidade da tecnologia. É o que a Fundação Cash tem em mãos. O mesmo conhecimento que move um homem para a Lua pode mover prisioneiros políticos para a segurança. Eu não vou lutar com a bala. Vou entregar a tecnologia para que eles não tenham nada com que lutar. Um homem tem que ser livre e nós temos o conhecimento para fazer isso. Não precisamos marchar na rua para sermos alvejados. Precisamos marchar no espaço do universo para desfrutar. Se Cristo pôde sair da cruz, agora temos o conhecimento para libertar cada homem de suas grilhetas. A religião do Irã não permite que meninas virgens sejam baleadas. Então o que eles fazem? Então todos os policiais a estupraram e depois disseram que ela não é mais virgem. Então a mataram. Eles fizeram isso em nome da religião. Nosso trabalho com essa tecnologia é libertar as pessoas que eles prenderam e levar os líderes destes perpetradores à justiça agora. É por isso que precisamos completar os testes de transmutação e as unidades de aprimoramento. Não se trata apenas de voos. Há muito mais por trás disso. Podemos libertar os presos políticos, aqueles que são especialmente as pessoas bonitas, acorrentadas em hospitais psiquiátricos. Estamos à beira de um marco na ciência e já provamos isso. Não se trata mais de teoria. Você esteve lá e você já viu isso. Pelo amor de Deus, por que um homem que não tem sentido usa um turbante e se autodenomina um ayatolá, mas permite que outros sejam mortos para que ele possa ter poder? Maomé disse: não toque no Irã, eles já são religiosos, eles já têm religião deles mesmos. Por que um homem com um turbante deveria matar mais iranianos em nome da mesma religião? Nós tiramos o amor de Deus de seus nomes de ayatolás, quanto mais de seus filhos. Precisamos completar esta unidade de aprimoramento o mais rápido possível para poder ajudar os outros. Não é só para você ir de uma unidade para outra. Isso trará uma nova dimensão de liberdade onde nenhum homem pode abusar de outro homem. Nenhum homem pode colocar uma criança de 14 anos na cama para ser estuprada por 10 do CEPA ou da Guarda Revolucionária. Porque ela é virgem e eles não podem matá-la e depois colocam uma bala na cabeça dela. Não é apenas para libertar as mulheres, é para libertar toda a humanidade dos grilhões destes tipos de pessoas. Agora, temos uma tecnologia para fazer isso. Pergunta ao Sr. Cash: por favor, você poderia expandir mais sobre a aura do homem? Sr. Cash responde: a aura do homem é a interação dos campos dos gases do corpo com seu ambiente. Até agora não sabíamos o que era a aura. Agora sabemos que o corpo do homem é composto de gães e é um plasma dinâmico. Os gães e os gases do corpo interagem uns com os outros, juntamente com o meio ambiente. É como se as atmosferas da Terra e do Sol interagissem. Estas interações de campo com o corpo criam a aura. Agora sabemos e podemos interagir com esta aura e permitir que as coisas entrem e saiam. Podemos alimentar as células do corpo através da aura. Mas isso é muito complicado. Você também pode trabalhar através da alma. Você pode alimentar a alma, já que a alma leva à criação dos gães, que criou diferentes centros como os rins e outros órgãos. Entretanto, ao invés de usar os raios cósmicos para lidar com milhões de células, você pode alimentar uma estação que tem controle sobre o resto. É por isso que nos alimentamos através da alma. A alimentação da alma cria uma aura diferente. O homem verá uma aura diferente quando começar a se alimentar através da alma. No momento, a aura vem da interação dos campos. Profetas e pessoas santas são normalmente retratados em branco ou dourado e têm uma aura ao redor de sua cabeça. Quando você lida com a alma do profeta, você não está mais lidando com o corpo deles, você está na verdade interagindo com os campos da alma deles. Esta é a maneira como fazemos isso na unidade de aprimoramento. Nós embutimos isso em uma alma, porque é a alma que interage. É por isso que eu disse, você conhecerá os membros do Conselho Universal pela alma deles, porque eles brilharão. Eles estão na mesma posição como os profetas do passado. Nós veremos, sentiremos e compreenderemos isso. Então, quando falamos sobre a aura, falamos sobre a aura da alma, ou falamos sobre a aura da fisicalidade. Se você vê uma luz ao redor de um homem como se estivesse embutida nele, então você está vendo a luz de sua alma. As pessoas na unidade de aprimoramento dizem que sentem como se estivessem em um casulo, porque a alma se expandiu, mas não interage com seu ambiente. Mas ainda assim ela existe. Isso porque o homem está se olhando de dentro e não olhando de fora para dentro. Quando o homem caminha, você vê sua aura. Se você apenas toca as roupas de alguém e não a pele de alguém, aquela pessoa ainda sente isso porque é a interação dos campos da aura. Não entendemos isso porque nunca soubemos que nosso corpo era feito de gans ou que é um plasma dinâmico. É simples assim. Pergunta ao Sr. Cash, isto é uma linha de comunicação? Sr. Cash responde, sim, pode ser. Quando você toca seu filho, ele sente o amor. Como pais, acariciamos nossos filhos na cabeça e eles sentem a emoção do amor que lhes damos. Quantas vezes eles vêm e lhe pedem um carinho? Você não lhes dá comida, você transfere energia através de seus campos. Pergunta ao Sr. Cash, podemos fazer isso com os gans sem querer tocá-los? Sr. Cash diz, muito obrigado, Rick, vamos encerrar por hoje. Mais uma pergunta para o Sr. Cash, o teste móvel requer um visto? Sr. Cash responde, sim, tem que ser com autorização do seu governo. Nós não estamos violando nenhuma lei. Na verdade, de fato, redigimos cartas para o Ministério das Relações Exteriores austríaco e ao Secretário das Relações Exteriores, com este propósito. Como estamos prontos para ir, não queremos ter que esperar. A documentação já foi iniciada. Este é o fim desse índice rápido do workshop de buscadores de conhecimento de número 458.